É o dia 2 de passe. Não sei se foi isso pra fazer e dar um sangue. O dia 2 de passe. Por volta da hora do almoço. Griel, Celerin, Murin e Toph estão dentro do cemitério. Tá? Após falar com o rei Lilion. Lilion, o alvo. Ele se retirou para a tumba dele e deixou vocês à vontade para falar com o espírito de Túnion Olhos de Pavão, que está diante de vocês conversando com vocês. Túnion? Túnion. Túnion Olhos de Pavão, que tem olhos azuis muito belos. Eu achei que o olho do cara ficou mais assim. Muito belos, opa. Os olhos de Túnion Olhos de Pavão. Olha para os quatro. E depois do rei, do antigo rei, jurar ajudar, fazer um voto dizendo que iria ajudar os quatro que estão diante dele, ele resolve ceder e ajudá-los. E ele diz que pode ensinar os conceitos básicos de como mexer nos controles da Torre de Cristal, da Torre das Estrelas, mas não pode revelar todos os segredos, porque isso é um juramento sagrado de todo mundo que trabalhou lá. Sou o sumo sacerdote. Quebra o seu juramento. Eu te libero. Te libertado. Não, você tá morto. Eu já quebrei o seu juramento. Não, nós juramos por nossas almas. Eu sou o sumo sacerdote, tá? Vou contar. Pera aí que eu vou pegar a espada de chinal aqui. Fala aí que eu libero sua alma. Não vai falar ó dedinho? Ó dedinho. Olha a língua, ó dedinho. Não, língua tá, não. Tá, eu vou falar. Ótimo. Os segredos todos eu não posso revelar, pois fizemos um juramento de que nossas almas ardessem no inferno do pior dos deuses, caso isso seja contado a alguém que não faça parte do septo que servia a Torre das Estrelas. Porém, eu posso lhe ensinar os controles básicos, mas antes eu preciso fazer um teste. Eu preciso de uma gota de sangue de cada um. Para fazer um teste. E aí todos dão uma gota de sangue pra ele. Pode ser no anime, né? Faz o repeteco e volta no repeteco. Ele pega aquela gota de sangue de cada um de vocês, põe na mão translúcida dele, que começa a ficar lúcida. Começa a ficar lúcida. Começa a ficar opaca a mão dele, tá? A mão dele começa a ganhar opacidade. Ele põe aquelas gotas de sangue. Com o dedo, ele mistura e vai proferindo um encanto. Tá? Conforme ele... Não. A gente já fez esse teste. Conforme ele vai proferindo aquele encanto, né? aqueles versos, né? Ele tira o dedo, vocês vão vendo formar um rodamoinho na mão dele. Forma-se como se fosse um pequeno tornado colorido de vermelho, né? Do sangue. Né? E aí vocês veem surgir uma chaminha azul. Quando ele vê aquela chama azul, ele sorri e fecha a mão. Né? E o resto que tem daquele sangue se desvanece. Chama azul, né? Ninguém sabe. Vai virar pedra. Ele vira pedra e cai. Ele vai virar uma lapidezinha torta. E aí ele olha pra vocês e fala: parece que vocês conseguirão cumprir a tarefa. Por quê? Porque passaram no teste. O que foi esse teste? Era glicemia. Pra saber se ao menos um de vocês é digno de entrar na Torre das Estrelas. E ao menos um de vocês é digno de entrar lá. O que acontece? Desculpa, o que acontece se alguém não for digno? Morrerá. Então você não pode falar de qual mais é digno? Não. Bom, então sou eu. Bem, já deixou lá. A chama ficou laranja agora. Existe algum teste pra gente saber qual de nós é o digno? Tem esse daí. Entrem na torre. O que sobreviveu era? Não. Ah, tá. Aquele que for digno poderá salvar as vidas dos demais. Caralho, bordão. É aquela que é o D10. Fazendo nada. Essa me surpreendeu, cara. Quando você pensa que já viu de tudo, a vida vem te surpreende. Você flagra sua namorada cortando um D20 com uma tesoura. Eu estou cortando. Ela tá destruindo dados. Só que chega o chefe, né? Estou destruindo dados. Entrem na torre. Aquele que for digno poderá salvar os demais. Porém, não basta ser digno de entrar na torre. É necessário ser perspicaz também. Cara, essa dignidade pra entrar na torre envolve linhagens de sangue ou é só a característica da pessoa? Sim. Moral. Linhagem da pessoa. Aí você foi. Bom, já eliminamos um. Não, um o sim. Por quê? O Muri com certeza não é o digno pra estar na torre. Porque ele não tem nem nada de elfo. Ele não é orc. Mas não quer dizer que ele precisa ser. Sim. Pronto. Você deu duas opções. Você falou sim as duas, né? Mas... é só perguntar. Precisa ser elfo. Que Glorin não me ouça. É possível que um orc seja digno de entrar na torre. Porque os senhores não teriam conseguido hackear a torre, né, gente? Não sei. Se não, eu teria conseguido recomemorar a torre. Exato. Yeah. Ok, alguém tem que botar alguma coisa aqui no caso? Ele não vai falar mais nada. De quem é aquela casa? Que casa? É da Cidim. A perna. Oito. Ah, oito. É do Chaves. É o barrilzão lá. Não, eu moro ali no 8 com A. O 8 é de Kessaria. Kessaria. Você conhece Kessaria? Sim. O que pode nos contar com ela? Ela era legal. Fazer um bowl de milho, ó. E o bocate também. Que isso? Era famosa. Era famosa, ó. Kessaria. Aquela era velha, não tinha dente, ó. Bom pra cá. Sim, senhor. Kessaria foi. Não tinha nem parte. Kessaria foi uma duquesa. Uma duquesa da corte do rei Quinlanas. Era extremamente nobre, bela, educada, porém espirituosa. Ela possuía grande fortuna, bens incalculáveis que trouxe consigo do além-mar. O exemplar original dos Lusíadas. É um dos poucos prédios dessa cidade que ainda não é intocado pelos orcs. Por que será? Não conseguia entrar, né? Isso faz parte do intocado pelos orcs. Por que não, será? Tá todo fechado. Não, vamos ver. Tá. O fichado é do ferreiro, né? Os dois estão. Não, o fichado vai desvanecendo, os fichados, você viu? Mas vamos fazendo de novo. É bom que sempre tá limpo, porque chegou. É. Isso eu não sei dizer. Pois eu já não era mais vivo quando os goblinoides invadiram a casa de Kessaria, invadiram Lenore. Existe, por um acaso, se tiver que mais tempo. Essa cidade foi planejada, pra caso um ataque acontecesse. Não tem uma passagem secreta que leva do castelo para fora da cidade? Que absurdo. Que ataque aconteceria no reino dos elfos? A raça perfeita, a raça suprema. Que ataque aconteceria para fazer com que os elfos fugissem de forma covarde, rastejando por debaixo da terra feito orques? Sem referências presentes. A gente vivia uma guerra infinita. Era esperado que tivesse um planeta saído. Era impossível que os hobgoblins vencessem os elfos. Aparentemente não. Nenhum plano de contingência foi preparado. Parabéns. E isso se provou um erro depois. Olha que me fala sobre túneis secretos, eu tento ver se tem alguma coisa passando por baixo. Se me der algum caminho. Minhocas. Mas só tem minhoca ou tem um caminho muito grande? Não tem túneis. Túneis, tá. Baixo do cemitério não tem túneis. Você sente a presença de túneis próximos, Top. Então, quando a gente for voltando, eu vou procurar túneis de saída. E aí você descobre o seguinte. Onde é o estábulo? Tem um outro nível na cidade. Um nível secreto que vocês não tinham se dado conta. Inferior? É, tem um nível subterrâneo que foi adicionado pelos goblinoides. Na cidade? No subterrâneo das ruas de Valcária. Ou Valcária. É, Gorindil virou Valcária, Lenore virou Valcária. O que eu procuro é justamente nesses lugares marcados no mapa, por ser de pessoas mais importantes, suponho que numa ocasião dessa, de um ataque, uma coisa, eles teriam por onde sair. Acho que caso comum não teria isso, mas os caras que têm uma cabeça melhor, fosse nem o rei quis fazer um plano de saída. Foi o que o cara falou. Os elfos, no alto da sua arrogância, achavam que nunca seriam derrotados. Mas agora os goblinoides tomaram aqui. E os elfos já não estão mais aí. Mas os goblinoides podem ter feito alguma coisa. Ah, os goblinoides. Não, não, essa cidade é impenetrável. Tá, mas... tipo Titanic. Mas assim, existem mulheres, crianças, coisas. Pode ter um abrigo subterrâneo, igual você falou, tem um nível novo subterrâneo. Sim, tem túneis por todos os lados ali. Tá, então quando a gente fizer o caminho de volta, eu vou falar pra todos eles, ó, que tem um negócio lá embaixo, porém, eu sinto presença. Tem túneis por todos os lados ali. Porém, os túneis abaixo da cidade, eles não mostram o mesmo nível de organização que a cidade acima da terra. Na cidade acima da terra, eles manteram até certo ponto preservada do que era do tempo dos elfos. Tá? Até certo ponto. Tá? Porque foi invadido pela mentalidade goblinoide ali e muita coisa mudou. Tá? Porém, o nível abaixo, né, ele é meio maluco, ele é meio caótico. Uhum. É o mercado negro do bagulho. Uhum. Seria tipo isso. Tá. Mas eu vou deixar todos eles cientes, ó. Estão passando em cima de um negócio, uma movimentação maior de pessoas, de seres. Tem túneis e tal, vou deixar eles cientes. De sai daí, mosquito. Mas eles vão tentar nem fazer um túnel pra invadir esse lugar. Desculpe, as moscas vêm atrás dos restos dos nossos cadáveres. E quanto ao palácio de... Esse, não, Ludarin. Esse. Falei mal. Londária? Ludarin. Ludarin. Artesão. É um artesão. Um grande artesão. Fazia maravilhas com sua mente e com suas mãos. Glórien, apenas ela pode dizer, pode saber o que pode haver lá dentro. Eu não sei dizer o que restou das suas criações lá dentro. Mas ele fazia de tudo. De obras de arte a armas magníficas. Eu sei, cara. Eu acho que você pode estar lá dentro. Acho que ele. Ok, muito obrigado. Avise ao alvo que iremos tentar desativar a tempo. Se isso acontecer, seria muito positivo que as atenções dos soldados fossem atraídas para o sul, para que a gente consiga lá tirar a maior quantidade de elfos possível pelo norte. Inclusive a princesa. Tá aqui também, porque senão os clérigos teriam trabalho fácil aqui. Não menos por você, mas vocês agora são mortos-vivos. Sim. Bom, existe alguma forma de entrar em contato com vocês, tá? Se necessário, você tem que vir até aqui? Quer uma tatuagem também, eu né? Um anel. Eu acho que eles sentem quando a proteção acabar. O rei Lilian, ele se levanta do lado da madeira, vai andando na sua direção e fala pra você: quando o poder de Ragnar parar de fluir pro nosso antigo templo, nós saberemos. Ok. Bastará que você diga o meu nome 3 vezes. E eu ouvirei o seu chamado. E é a loira do moinho. É a loira do moinho. Dá descarga. Dá descarga. Vai se fuder. Eu ouvirei o seu chamado e o atenderei. Meu exército estará pronto para servi-lo. Frio de Lerreal. Tá pensando aqui. Qual é o nome dele? Mas agora toma, chuva de caveira pra você. Fura com esses caras pra tu ver, negão. Eles vêm puxar seu pé pro resto da sua vida. Seu nome não será esquecido da história élfica. Será relembrado com grandes honras quando reconstruirmos nossa pátria novamente. Não, Lucas. Assim, pode falar contigo. Ah, delícia. Muito obrigado. Vamos indo agora. Você liberta o Fidor? Eles nunca estiveram presos. Ah. O Fidjork. Não, ele tá sendo segurado, o Fidjork. Não, ele tá só apanhando. Tá só apanhando. Verdade. Bom, só. Muito obrigado. Só. Vamos? Vamos deixar os dois. Corta pro Morin. Tá lá em fúria, essa minha porrada. Vamos. Tu gosta? Não. Já estamos aqui. A gente não sabe quanto tempo demorar no box. Pô, boss. É grande. Até achar. Tá tomando banho. Ele já tá aqui do lado. Vamos passar nos castelos e ir pra torre já resolver isso. Eu quero conhecer essas casas primeiro. Qual torre? Vamos na casa ali, ó. Não, qual torre você põe? Ah, é longe, né? Dos Cadê o mal? É pertinho. Não, é pertinho. Vamos dar uma passada no tempo, não tem, não tem. Não, não, o 6 também é dá pertinho. Uma no tempo, já que tem aqui do lado. Vamos para o 6, Jeff. Yes. A torre é nada okay. Embaixo do castelo onde a gente estava. Antes disso. Não, mas ele quer ir no Palácio de Kessaria e no. Quer dizer, no Palácio de Nudaren e no negócio de Kessaria. Ele falou, enquanto a gente vai indo em direção à torre. A torre é lá do outro lado da cidade. Palácio de Kessaria, qual que é o número? 7, 8, né? Acho que é. É um embaixo e um em cima da gente. Não, antes disso, corta pro bosque. Vocês três saindo de dentro do bosque. É corta de vocês. Cemitério. É isso, é, todo mundo. Vamos pela micareta? Não, vou sem passar pelo templo. Vai ser o caminho que a gente queria passar. É. Nossa, a gente vai tentar de pega-pega? Basicamente. Tá sempre fugido de mim. Rola o dado de micareta aí, alguém. O que é o dado de micareta? Dá, ele tem um jogador. Só deixa de saco. 19. 19. Ah, tem a micareta, vocês vão ter que desviar pra passar em frente do templo. Malu, imagina o carro alegórico do tatuzão. Meu Deus. Ai, caralho! O Thor lá assim, ó, sambando. É o 6 e o 8, Guilherme. Um tatuzão. Você imaginou o Thor sambando, né? Onde que a gente tá? Meu Deus do céu! Nós estamos no 5 aqui. Do R, né, aqui. Isso. 6? Isso. A gente vai pro 10 pra depois ir pro 6, teoricamente. E eles estão aonde? No 10. A gente tá aqui. E a gente sai pro 10, né? Isso, a gente vai pro 10. A gente vai pela estrada de lá. Distrito 10. Aqui? Isso. Não, mas dado de micareta. Porque nós não queremos passar no tempo de Ragnar. Tempo ruim. Você não quer passar no tempo de Ragnar? Não. Ah, eu queria olhar. Você é pode tempo. Olhar de longe, não precisa ir lá falar com o clérigo, porque eu tô de clérigo, não quero falar com o clérigo. A visão tá com a Ragnar mesmo? Não, tô tempo. Ah, tá. Sei, mas a Ragnar tá dentro do manto dela. É, porque quando você não pode tá de clérigo, né? Nesse tempo aí, ele tá falando que tem perigo. Você viu no topo, é tudo igual. Acabou de passar em frente ao templo, onde a Toph ficou com medo. Você pode dar uma olhada em cima do templo? Posso? Você quer que eu vou e mostre pra você o que é lá? Eu cego que queria olhar o templo. A princípio, o cego queria olhar o templo. Só quero que você olhe de longe, sem chamar atenção, como apenas uma águia normal. Nossa! É, está certo. Espere um pouco, se talvez a águia não vai ter medo. Me solte, mulher do demônio. Você vê que está agarrado nas minhas costas? Não, não sei. Ele falou assim: ela precisa entrar na frente. Mas não na frente, as asas cobrindo o peito. Assim, então, assim. Barreira, do lado vai ser os bichos. Mano, o quê? Eles já saíram da barreira? Passaram a barreira? Já. Ah, foi sobe assim? Foi. Eu achei que ia ter tempo pra passar a barreira de novo. É, o cara nem perguntou o que tinha. É, então. O que tinha? Não, eu só falei, deu não. Certo, daqui 2 dias a gente derruba essa porra. A gente interagiu. E vazei. Então, ah, beleza. Nossa, fica. Não, não é porque o cara é clérigo que ele é inteligente, né? Ele tem o quê? Sabedoria. É, sabedoria é diferente. Mas o cara não é nem, tipo, determinado. Não, eu quero saber o que tinha. Não, mas rolou uma interação na saída. Uma interação na saída. O cara dispensou elas. Sem grandes coisas. Rolou interação. Tchau. É. Não, não foi assim. Ah, tá com medo. Não foi assim. O que tinha lá? Árvore. Muita árvore. O que mais? Ah, sim, ele saiu fazendo anotações lá de dentro. Ah, muito interessante, muito interessante. Você vai ver. Né, pegaram o nome do ela fez do clérigo, um mapa. Pegaram o nome do clérigo, e na hora que estavam saindo, o clérigo foi pra tirar o capuz da Ciel, pegou uma minhoca do cabelo e comeu. Ou seja, o cara falou um teste muito fácil, porque, né? Não é o que fosse. É, pelo que a gente percebe, não tem só orcs aqui na cidade. Não seria tão estranho ter outros, ter clérigos de Ragnar sem ser orc. Você é o que mesmo? Demônio? Demônio. Demônio, parece que não é tão estranho. E tem demônios livres ali dentro. Exato. Tem tudo livre. Tá em casa, né? Só não tem casa. Humano. E elfo livre. Tem humano também. Não, mas não livre. Não livre. Mas tem anões livres também. Bom. Deixa eu ver quem demorou mais tempo pra saber se vocês alcançam eles ou não. Eles demoraram uma hora. Eles demoraram uma hora, a gente acha que uns 15 minutos lá. Uma hora, é. A gente já tá à altura das extremas. É, demorou acho que uns 20 minutos. É? Além da viagem. Só que a viagem também vamos fazer, né? Então. A viagem também vamos fazer, né? Faz. Bom. Então vocês estão na frente delas. Visão, se desprende das costas da Ciri, tá? No momento que vocês estão num ponto menos movimentado, sem pessoas olhando na direção de vocês, Ciri liberta ela das costas dela, e aí o Visão, ou a Visão, sei lá, sai voando, tá? Você escuta o piar da águia se distanciando de você. E de alguma forma você sente a presença dela. De alguma forma você sente a presença dela. Como se fosse uma ligação? Como se Alô? Fosse uma ligação. Tá? Não pode falar. Vocês duas veem a águia ganhando altura, se afastando, indo na direção da onde aquela aura negra de maldade, de morte, sim, é morta. De uma grande força. Tá? A águia ela vai e fica sobrevoando ali, não se aproxima muito. Não, foi aquele que você pagou e pelo seu aí você aplicativo, escuta lembra que eu te ensinei? A voz dela dentro da sua mente, Théo. Então, você quer ver o que eu estou vendo? Assim como elas também. Esse local é ruim. E a música é árabe. Esse local emana maldade. É o que eu esperava. Mostra a mim e a elas. Veja. Então. E aí vocês três. Vem. O tempo mais de perto, olhando de cima assim, pela visão do drone. Pelo drone. Pera. A visão do drone. Você viu isso? Vê vocês. Hã? Assassin's Creed. Eu não vou Assassin's Creed. Não sei, mas Assassin's Creed, o cara tem a guia. Ah, é dronezinho da águia. Você sabe qual é o símbolo do assassino? É o crânio de uma águia. É igualzinho, é uma águia. Olha que interessante. É um dronezinho. Já essa coincidência, pai. Você tirou de lá, né? Não, foi ele que pediu uma águia. Você tirou de lá, né? Sei. Bom, o tempo, quando vocês olham o tempo, mesmo à distância, mesmo pela telepatia, vocês se arrepiam da cabeça aos pés. Na verdade, eu tirei daquele desenho que eles são no espaço, aí eles se batem assim. Silverhawks. Só faltou o chapéu e a guitarra. Legal, boy. Vocês se arrepiam da cabeça aos pés com a visão daquele local horrendo, blasfemo, tá? Existe uma aura de morte que emana daquele lugar que parece atravessar, transpor a distância entre as dimensões e chegar até vocês através da visão da águia, tá? O templo, que outrora ele era um templo todo cheio de curvas rebuscadas, em perfeita harmonia, né? Agora ele é todo serrilhado, cheio de pontas afiadas, todo adornado com esqueletos, com crânios, ossos, né? Dos elfos que foram mortos durante a conquista de Lenórien. E era um templo belo, majestoso antigamente, né? Hoje é uma igreja inteirinha de pedra negra, tá? E dela emana uma escuridão perversa que se espalha nos arredores. Vocês sabem que material é esse? Parece ser um tipo de pedra, mas não tem característica parecida com um etinal. Não é etinal. Pode ser ônix. Pode ser cimento. Não é cimento. Não é cimento, não é cimento. Não conheço o tipo de pedra. A Toph poderia dizer. A Toph poderia dizer. Toph, você sabe qual que é o... a pedra do tempo de Ragnar? Eu consigo mudar essa imagem pra Toph? Ela viu. Não, Théo, por favor, pare de compartilhar as imagens com todo mundo. É, ela vai assustar também, ela deve. Adeus, adeus. Toros, o branco. De novo, não. Quem fala daí? Ah, desculpa, linha cruzada. Eu achei que eu tava com a Toque. Eu estou com o anel dela, quem é você? Ah, Ciri, prazer. Eu sou o rei Toros, o branco. Ah. Você é amiga de Toph? Sim. Ela está bem? Sim, está sim, está sim. Que bom. Onde vocês estão agora? Estamos em... nas ruas de... Lenórien. Vocês conseguiram chegar até a cidade? Sim, com certeza. Essa é a hora de falar. Por que não? Algum sinal do meu cogumelo? Seu cogumelo? Não, a Toph não trouxe nenhum cogumelo. Ele tá falando do cogumelo que a gente viu dentro da... Só um momento. Eu falei pra você que tinha cogumelo, que você ia gostar, que era um cogumelo inteligente, só que ele morreu. Você falou que ele morreu. Eu não lembro se você tinha contado que ele morreu. Você falou que ele morreu? A Toph falou que o cogumelo se foi. Isso eu sei, ele entrou no meio da área de tormento enlouquecido. Ela disse que ele morreu. Se foi, entrou lá. Deu pra aliviar, tentei aliviar, moço, mas não rolou, né? Moço, veja como fala. Eu sou o rei Taurus, o branco. Você entrou correndo. Senhor. Isso é correndo. Isso é correndo louco, mano. Na tormenta. Então ele está morto? Segundo a Toph, sim. Maldita. Não xinga a Toph. Não. Não é a Toph. Ah, então tá bom. É só aquela vezes. Coisa vermelha, amaldiçoada. Ah. E como vocês estão indo aí com os verdinhos? Estamos bem, temos algumas alianças, vamos conseguir. Não fala isso. Aquela menina fez aliança com a Aliança Negra? Não, para de ser burro, caramba, se a gente tá aqui pra destruir a Aliança Negra... Olha o respeito, eu sou o rei, garota. Não, meu rei. Vamos ser ele. Não, meu rei. Not my president. Pois eu poderia ser, respeite-me. Não, não vai rolar. Nós temos alianças contra pessoas que não gostam da Aliança Negra. Com pessoas que não gostam da Aliança Negra. Caramba, tá difícil contra hoje. Tá foda hoje. Ah, vocês encontraram aliados aí, então? Sim, muitos. Quer me ajudar? Tô falando mais um. Com quem você está falando? Ah, ele falou que é um tal de Rei Taurus, amigo da Toph. A Toph deixou o anel com alguém, não sei claro, porquê. Ele foi um dos anões que nos ajudou a sair de lá. Quantos soldados vocês têm? Temos um reino de Féricos. Eu pego a mão dela. Ei, por que você não fala, não vem ajudar a gente em vez de ficar aí onde você está? Quem está aí? Thelm Lidia. Clérigo de Calmir. O clérigo. Quantos soldados vocês têm? Não importa. Mas o que você importa? A outra moça aí, a mal educada, como é que é? Siri? Diz que vocês têm um reino feérico. Você se diz rei e não tá ajudando. Você se diz rei, mas perdeu seu reino para os goblinoides. Brincadeira. E quem não perdeu aqui no sul? Ele tá achando que é trouxa. Enquanto vocês estavam tranquilos lá no norte, engordando, nós estávamos combatendo a Aliança Negra aqui. Meu, você poderia vir ajudar, já que e aquela morte tanto, vermelha. Tanto rancor deles assim. Não sei se a gente poderia ajudar a tomar o reino de vocês de volta, teoricamente. Eu já disse pra Toph. Não iria arriscar meu povo. Mas vocês têm um reino feérico ajudando? É, caramba! Um reino feérico! Fadas! Muito fortes são. Fadas. Tem um minhocão. Tem o quê? Um minhocão gigante, muito forte, vai comer vários orcs. Minhocão gigante. Ela escava túneis? E alguma minhoca não escava? É, tem razão, todas as minhocas cavam túneis. O buraco que eu fazer pra atravessar por baixo, você lembra? Mas ela cava túneis muito rápidos. Ah, é uma minhoca, né? Vai aos passos dela. Mas tem um tatuzão. Tem um tatuzão de tinal pra ser feito. Facaguinho. Só que... Diga uma coisa. Vocês estão esse tempo todo libertos? Estamos infiltrados como clérigos. Estamos disfarçados. Parece que aquela garota é porreta mesmo. Imagina já. Ué, a Toph falou que ele é aliado, pelo que eu sei. Ah, beleza, onde você tá? Pelo que eu sei, a Toph falou que ele é aliado. Que fique claro que eu falei em on, que eu passei um anel pra um cara, que é uma possível aliança. Exato, uma possível aliança. Possível. Vamos claro. Fazer essa aliança aqui, por telefone. Me diga uma coisa. Não tá vendo a Toph com o cara ainda. Ô, no cinzento, segura pra eu. Me diga uma coisa, garoto. Olha lá, a mensagem chegou. Fale. Existem elfos vivos aí ainda mesmo? Sim. Algum anão prisioneiro? Sim. Por acaso tem um halfling junto aí com de vocês? Um baixinho, um pequenino. Tem. Desgraçado. O maldito debandou. Mas se você vier a gente, você pode pegar ele de volta. Não, eu não quero pegar ele de volta. Ei, se ele é um anão, ele fica escavando o dia todo, né? Basicamente. Pergunta se ele conhece o Tinal. Eu não quero perguntar isso pra ele não, porque vai que isso faz com que ele não venha. Ah, ele já não tá vindo? Vai que ele muda de ideia. Ele mandou o Toff e ficou lá. É. Você espera o quê? Você tá conversando com o Theo com o anel assim perto? Não, eu tirei assim, tipo o celular igual você tira assim, sabe? Silenciou o microfone, né? Por favor. Vai, pergunta. Aqui, aqui, ó. Tá bom. Ô, fala uma coisa. Mas você tá por vivo. Perguntaram aqui se você conhece Tinal. Você que escava bastante. E tem de rocha. Como ele é? Rocha preta. Come alma. Ah, um mineral. É, tem outro Tinal? Não, pensei que fosse uma pessoa. Ah, really? Ah, o Tinal. O Tinal. Por que ele é preto? É um Dwerger. Sim, eu conheço. Por quê? Como destruímos? Você não destrói. Não, tem que dar. É mais duro que a Damante. Como você destrói a Damante? Com outra Damante? Com Tinal. Tem que ter um jeito de quebrar Tinal. Se dá pra fazer itens com Tinal, dá pra destruir Tinal. É muito difícil de forjar esse material. São raríssimos artesãos que conseguem. Eu só ouvi dizer de um elfo que conseguiu fazer duas espadas de Tinal. É, elas ficaram famosas em Lâmina. Caramba, se a gente tivesse muito um tempo atrás. Se a gente tivesse um dragão forte o bastante pra conseguir derreter ou quebrar Tinal, a gente estaria feito aqui nessa cidade. Que por quê? Vocês têm Tinal aí? Temos. Mas, mano. Se for do caderno, cuidado, viu? Porque eu não quero estragar o. Vai ser destruído. Vai ser destruído? Vai. Não podem. Por quê? Esse material é raríssimo, ele vem das estrelas. Vem das estrelas? Sim. Ah. Eu sei que consegue fazer. Então, sabe, a gente vai destruir tudo, vai acabar sendo Tinal também. Maldição. Ou no mínimo se ele vai se perder, né? Fonte de fogo. Vocês têm algum plano? Em questão de Tinal ou em questão de tudo? De tudo. Temos. Qual é o plano? Caramba, eu espero que a Toph esteja certa. Nós vamos derrubar as defesas mágicas daqui e atacar com tudo. Vocês acham que dá conta? De derrubar as defesas mágicas ou atacar com tudo? Derrubar as defesas. Com certeza. A Toph está com vocês. Está? Não agora, mas está. Então vocês têm uma chance. Com certeza. A garota é poderosa. Ai, como? Ela me ensinou algo fantástico. Ah, sim, ela disse. Eu estou louco para testar isso. Não, no Tinal seria bom. É, talvez isso seja capaz de destruir o Tinal. Sim, se você... isso vai ou dizer... Não, não sim. Talvez você tenha um poder muito forte para isso. Talvez você seja o único que possa quebrar Tinal. Interessante. Bem, se você quiser, nós vamos atacar assim que cair essas defesas mágicas. Talvez aí você possa usar esse poder também, né? Aprimorar. Então a gente te aguarda. Me dê sua localização. Menor. Eu estou a 500 metros da passagem sul, acima do solo. Não, não, não. Eu preciso de um sinal seu, de onde você está. Meu amigo, nós temos defesas mágicas ativas ainda. Eu consigo ouvir, eu só ela. Eu acho que dá pra ouvir. Não. Olha, presta atenção. Você é realmente amiga da Toph? É viva a voz, viva a voz aqui. Aqui tem dois goblins para. Presta atenção. Concentre-se no seu anel. Tô prestando, tô concentrando. Coloque-o na sua testa e feche os olhos. O cara tá usando o melhor que a gente. Se cara, fizer alguma coisa que apareça a minha localização pros orcs, você sabe que se você vier aqui, você não volta. Coloca o anel na testa. Isso só vai dar muito ruim, Nelson. O que você está fazendo? É, você tá ouvindo o que ele tá falando. Ok. Pois não, na testa, você tem um choque mental, assim, e uma imagem se forma na sua testa. Você vê um salão congelado, sob a terra, no meio de uma caverna, tá? E diante dos seus olhos tá um anão com o dedo avermelhado tocando o anel. Ah, você é uma céu? É, caramba, dá. Eu uma céu. Muito bom que não tem mágicos. Faça a mesma coisa, então você vai saber onde eu tô. Entendeu? Entendi, faz a mesma coisa aí. Põe uma gota do seu sangue no anel. É, também não. Nossa, tudo é sangue. Tudo é sangue, né? Tudo é sangue. Põe o seu, Théo, porque eu não tenho. Eu estou com o anel na testa já. Põe o seu, porque eu não tenho. O da Siri é aquela cena do Senhor Burns. Tem sim. Teoricamente não. É mais escozinha. É, então, teoricamente não é mais sangue. Fez? Ah, o Théo colocou dele. Cagulou, okay. Peraí, cagulou. Tá coagulado. Foi uma selfie mais aí. É. Agora concentre-se em mandar a sua localização. Tá. Bom, cara, bom, cara, bom. Grande, grande. Eita porra! Você tem Barbie, é uma mulher? Não, esse é meu amigo. É uma anã? Esse é meu amigo, meu amigo. Tá. Porra! Esse é o Zé amigo. Ah, você não quis se mostrar. O Tinder é esse. Eu tenho alguns problemas com sangue. Tipo, qual luta aí? É uma daquelas que desmaia? Menino, não faz isso. Então ele tem que dar o dele. Bem, já sei onde vocês estão. Ótimo, aguardamos vocês. Chegou uns 15 minutos. Quando vocês começarem o ataque, me deem um sinal. Vou te mandar outra imagem. Você ouvirá. Verei o que, sim, eu verei o que eu posso fazer para ajudá-los. É, o pio de uma águia também você provavelmente vai ouvir. Mano. A quilômetros e quilômetros e quilômetros. Eu não tenho que contar o estagiário só para lhe dar para os sinais. Tá aí, bem. Verei o que eu posso fazer. De qualquer forma, esse sinal me interessa e eu estou querendo testar meu poder novo. Seria muito bom. Vamos ver se você é tão forte quanto a menininha. O Jeff querendo matar o né? Poderzinho novo dele. Bom, até breve. Preciso agora falar. Você já sabe, o anel da Toph está comigo. É, eu vou falar com a Toph de outra então maneira. Então para de interromper meu banho. Você não parecia estar tomando banho, você estava de roupa. Mentiroso. Eu ia tomar banho. Ah, tá. Tchau. Quem que tá com o anel ainda? Griel não tá? Toph não tá? Eu tô. Só eu vou te falar quem não tá. Só o resto tá. Acelerinho. O Griel não tá com o anel. É, o Griel e você. É, se ele. O Griel falou pro grupo que tá sem anel? Falou. Não, a gente viu ele. Não, a gente viu o Sedana. Falou assim, topa, eu uso isso aqui... Pra eles comunicar. Não, não vira, não. Uma coisa assim, não? Não, ninguém sabe, o Grel não falou. Ah, então foi ninguém lá dentro. Sabe que o Grel tá sem anel. Não, sabe que tem uma vez que o João de alguém testado pra mandar mensagem. Não. Vocês mandaram mensagem. O Murin vocês sabe. Se juntaram. O Murin sabe que... O Murin sabe que... Só o Murin. É, só o Murin. Mas o Murin não tá junto com a Cieira ali do Titão. Vou mandar pro Grel. Só pela cena, vou mandar o Celerinho. Okay. Você mandaria pro Celerinho normalmente? Eu mandaria pro Griel. O Griel. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Pior que você cagou. Meu Deus do céu, tá merda. Papai Yaga. Tá chamando. Griel? Pera aí, deixa eu lembrar meu nome. Qual que é o nome? Qual que é o nome do cara, o Griel? O Ariel? Do falei, elfo. Eu não falei direto com ele. Não, aquele elfo metido. Eu sei que é o elfo. Nossa, o druida. É. Tá lá com o líder, chefe do... Parabéns, o cara só vai te dar um pequeno esporro. Não fui eu que dei o meu anel pra alguém. Eu sabia que eu sou o mais chato do mundo. Os caras ficam dando o anel um pro outro, mano. Vai se fuder. Elfos. Eriudar. Eriudar Vadão. O nome do cara é Eugênio Vadão. Eu quero... Griel não está. Que cara de brincadeira. Quem é você? E é você que tá com o anel do Griel. Eu sou o Eriudar Vadan. Claro que eu já olho pra Tornir, tá ligado? Quero falar com ele. Ele não está. Não, percebi. Ele já saiu daqui há dias. Daí de onde? Do meu local secreto. Não, não faço ideia de quem você seja, acho que eu vou revelar assim pra você. Ele espera. Eu sou amigo do Griel e eu quero falar com ele. Você é amigo do Griel? Por que você tá com o anel do Griel? Quem é você? Ele me deu esse anel. Nossa. Em off ele não te deu esse anel. Ele sabe. É, caô. Será que não é aquele moço que ele conheceu lá no outro lugar? Bom, esse anel é interessante. Essa voz arrogante parece de elfo. Né, parece de elfo. Tem razão, parece de elfo. Eu estava estudando. E o que você descobriu? O algumas coisas. É. Até ele já sabe mandar. Até ele já sabe mandar localização e a gente não. Até dá o cor sanguinho. Não, não vou contar isso pra ele não. Esse cara é cuzão. Algumas coisas. Mas o que você quer com o Grial, se ele? Eu falei meu nome pra ele? Eita. Descobriu como mesmo. Você sabe que eu sou eu? Eu disse que o anel é interessante. Tamires mandou uma mensagem. Ah, Ciri. Interessante. É, Ciri. Bem, qual que é o nome dele mesmo? As mensagens foram gravadas no anel, então ele sabe de tudo. Ah, senhor Iridar. Deixa eu ver se essas conversas. Bem, então, como é que o senhor não quer falar? Vamos ver qual é as conversas. Será que o elfo do refúgio é isso? Claro. Já você encontrou com o Brião? Já. Onde ele está? Próximo. Perto. De mim, não de você. Então claro. Por que você está chamando ele pelo anel se ele está próximo? Fale diretamente com ele. Próximo não quer dizer comigo, esperteza rara. Respeite-me, mocinha. Ah, agora todo mundo quer respeito. Ninguém sabe, não sei quem quer, ninguém quer respeito. Você é rei também? Como assim, cara? Sim. Já entendi. De certa forma. Entendi. Já vou frisar, não o meu rei. Eu sou Ciri, de você Alicana, não pertence a mim. Mas não sou servo de nenhum rei. Eu não sou servo de nenhum rei. Você não pertence a mim. Que bom, não? É fato. Mas alguém está com o Grial que me pertence. Quem? O pai? Alguém. Grial saiu dos meus domínios levando um grupo consigo. O que aconteceu com eles? Um chegaram morreu. Com o Grial? Um morreu. Quem morreu? O traitor. O como é que é o nome dele? Cypher. Traidor. Humano? Não, elfo. Elfo não. Humano. Ah, humano morreu? É, humano. Não vai fazer falta, é um bicho. É um bicho humano. Ele era um lixo, mas não era por ser. Olha, humano. Foi pela sua arrogância que Lenore caiu, sabia? Não pela sua, mas pela arrogância. Cuidado. Talvez o refúgio não fique tanto tempo ativo com essa arrogância toda. Você está me comparando com os elfos de Lenore? Você não é um elfo de Lenore? Não. Nem do norte, pelo que parece. Não. Então você não é elfo. Não. Ah, você está descobrindo os poderes do anel também, então? É, a vida. Então já que você é tão esperta, me diga quem eu sou. Você é um filho da puta. Nossa. Apagaram a mensagem. Onde você está? Talvez você nunca saiba. Desligou, né? No telefone, caralho. Modo avião, O anel começa a piscar. O localizador. Bom, será que todo mundo passou o anel? Eu espero que não, né? Eu acho que é esse nível, joga isso fora. Não, tenta falar do seu com o celeirinho e pergunta da pedra. Pra não dar online, né? É. Eu posso estar online. Certeza que o Mori não passou o anel pra ninguém, tá vendo? Será? Ele tava infiltrado entre os Hobgoblins. Vai que ele passou pro Hobgoblin. Isso aí, o Gaúga teve a maeta. É. Sangria. Mori. Pode responder. Fala. Viu? Eu falei. Pelo menos um, né? O que tá acontecendo pra vocês se comunicarem? Pausa. Quando vocês recebem a ligação do Theon, vocês quatro já estão diante do... O próximo objetivo de vocês é o Palácio de Kessaria? Isso. Vocês estão diante da entrada do Palácio de Kessaria. Já estou estudando como é que eu vou entrar nisso aí, Jeff. E eu quero saber como tá isso aí. Ok. Segue o roleplay. O que está acontecendo pra vocês comunicar com a gente? Não, só queria avisar que nós já saímos aqui das faves. E estamos indo. Aonde vamos? Cemitério? Cemitério? É, a gente tá indo encontrar eles no cemitério. Estamos indo encontrar vocês no cemitério. Eu sei que demoramos, mas foi necessário. Calma, mas nós já saímos do cemitério. Onde vocês estão? No Palácio de Kessaria. Isso é onde? Não, ele vai olhando o mapa não tá marcando, não tá com nome. Já sei. Tá aqui. Conta pra ele o poder. Põe uma gota de sangue no anel e mentaliza sua localização. Descobrimos algo novo com esses anéis. Tá, mas você sabe que é na foto onde a gente tá? Claro que não. Você tá falando? É o grilão, é a guerra, é a gatão. Como que metalizou o lugar que você tá ou trollou ele? Assim você sabe como ele tá sendo. Não sei exatamente o que a gente tá. Eu não conheço, não sei o que é. Você metalizou o palácio. Ó, eu tô aqui. Metalizou o palácio na sua frente, mandou. Então, anel na testa, você vê a imagem. Então, o Murray com o dedo, o Griel olhando assim, o celeirinho coçando. Tá, mas eu não sabe que lugar que é esse. A barba de espírito. Ah, mas exatamente, você mandou a foto, mas ninguém sabe. A águia tava aqui, olhando aqui. É muito longe? Dá pra ver o palácio. Não, é muito longe, dá pra ver. A águia sabe onde é. Então, a gente viu, ela mostrou o tempo, então a gente meio que só lembrar. Faz um teste pra lembrar ou a gente consegue entender que era atrás do palácio? Na direção. Ah, vocês já tinham conseguido ver isso de longe. É já. Um pouquinho perto de mim, dá pra saber. Vocês já estão. Aquela fachada pichada cuja tinta é difícil de se manter no lugar. Parece ter algum tipo de magia que vai automaticamente limpando esse palácio. Aqui. Devia ter jogado isso em menor inteiro, né? Pode passar. Imagina alguns soldados e achar estranho. Calma, antes, tá. E pode falar. Mas antes eu. Só pra ele também entender o que ele fez. É o mentalismo. Tá por já. Já desligou e ninguém falou pra você, ó. Põe o anel na testa. Ninguém falou. Quando você faz isso, seu anel ele começa a brilhar. Mas deixa eu falar. Ele quer encher o saco. Ai, senhor. Olha aí pra falar com o celeirinho. Ok. Vocês estão indo então. Vocês três indo e desviando do tempo, certo? Ok. Então indo desviando do tempo, se afastando do tempo. Vocês vão ter que circundar o cemitério. Né? Cadê o cemitério? É o 10? É o 10. Então você automaticamente vai circundar ele. Né? Vocês vão indo passando atrás do cemitério e vendo aquela destruição que tá ali. Um local totalmente profanado. Tá, covas abertas, lápides destruídas, criptas demolidas, tal, o cemitério está literalmente em ruínas. Vocês vão passando por ali, aí vocês sentem a presença da morte, a presença do mal perene ali dentro do território do cemitério. Vocês quatro, diante do Palácio de Kessaria. O Palácio de Kessaria é literalmente um palácio majestoso, tá? Uma construção feita por e para alguém da nobreza élfica de antigamente. Tá? Kessaria, ela era uma nobre muito rica de Lenore. Griel e Celerim, podem jogar um teste de história? Posso jogar com vantagem? Claro. Eu era da nobreza. Com certeza. Como vocês sabem sobre Kessaria? 23. Bom. Consegui mais 23. Aham, 34. Nossa. Eu gostei da poção aqui. Bom, Kessaria era uma duquesa. Nobre, importante. Tá? Vocês sabem que ela veio do além-mar. Trouxe tesouros consigo. O cara falou isso no cemitério, inclusive. Sim. É porque a gente tá mesmo mais sabe que ele. Sim, sim. E vocês sabem que no Alemar ela governava um reino próprio. Puta, um palácio? Governava um reino próprio. O que vocês não sabem é o que levou ela a abandonar a antiga morada dos Elfos, onde quer que isso tenha sido, tá? Embarcar numa viagem marítima e talvez extraplanar, para ir até uma terra desconhecida, abandonando todas as suas posses lá. Todo azul que ela trouxe umas. Ela trouxe tudo, né? Eu acho. As terras ela não trouxe. É, mas trouxe os tesouros. Alguns boatos rondavam a respeito dos motivos de Kessaria ter abandonado a antiga morada dos Elfos. Um desses boatos diz que ela, por ser nobre, por ser rica, ela tem uma ganância inata. Quanto mais tem, mais quer, então ela queria mais riquezas ainda. Estava enjoada das coisas que ela tinha, levou o que era possível levar na viagem, tá? E foi em busca de mais riquezas novas, tá? Essa, segundo essa teoria, ela estava entediada no antigo lar dos elfos e quis buscar coisas novas no além-mar. Falta de pique faz, né? Como é que ela chama ela mesmo? Golum? Outra lenda, outro boato, diz que Kessaria na verdade estava falida. Ah, acredito mais. Tinha perdido as suas riquezas e fugiu para não pagar as suas dívidas. Michael Jackson. Abandonou seu reino e fugiu para não pagar as suas dívidas. Michael Jackson. Ah, não é isso aí. Algum cobrador tinha vindo junto? Não, foi sim, porque eu vi ele levantando na maca na hora que estavam colocando na ambulância. É nítida essa imagem, vocês podem procurar na internet. Por quê? Do Michael Jackson levantando na maca. Ah, é? Os caras colocam a maca cobertona e faz assim, ó. Vocês nunca viram isso? É lógico, cara, é thriller. Ele tava ensaiando pra ver se ele ficar assim, ó. E quase cai. Pô, Smooth Spring, né? Bom, outro boato diz que Kessaria era uma aventureira e foi simplesmente em busca de aventura. Outro boato diz que Kessaria resolveu ir para Lenoren porque a única coisa que ela amava, além do seu próprio dinheiro, da sua própria riqueza, era uma outra elfa que não era rica como ela, mas que fazia parte da nobreza. Ela amava essa outra elfa que decidiu seguir a corte do rei Quinlanas para o além-mar, né? E embora essa outra elfa não correspondesse, nunca cedesse aos avanços dela, Kessaria nutria uma paixão quase que incontrolável por ela e decidiu largar todas as posses que ela tinha, ou quase todas as posses que ela tinha no além-mar, para seguir em jornada ao lado da sua amada. Há quanto tempo ela veio? Hã? Quanto tempo que ela veio? Há 1400 anos. A gente deve ter cortado com o cara, né? Tem alguma porta? Tem. Peraí, deixa eu escrever. Não tem ninguém. lembre-se que o fantasma dela habita aí, viu? Ah, mais um fantasma. A mansão, ela é feita inteira de mármore. Mármore branco, alvo, cobre toda a área dessa construção. Magnífica, majestosa. Diante da entrada onde vocês estão, tá? Existem quatro colunas gigantescas que têm cerca de 12 metros de altura sustentando o teto. É uma varanda, tá? Existem degraus que conduzem do nível da rua até essa varanda. E o piso dessa varanda tá a 2 metros de altura. Aí vocês calculam a quantidade de degraus que tem. Alto pra porra. Alto. Deve ter uns 15, 20 degraus. Enorme. É, cada degrau são 10 centímetros. Esse palácio não é um quadradão, um retângulo. Se for essa porta, é 300. Tá? Ele é todo sinuoso, todo ondulado, tá? Acompanhando o contorno de árvores. Tem um lago no meio da propriedade dela, tá? Que o palácio dá a volta nesse lago, tá? Então ele forma meio que um S assim, acompanhando a vegetação, o relevo natural da cidade, tá? Nenhuma árvore foi derrubada para a construção desse palácio. Quem construiu essas coisas? Foram realmente os elfos? Foram os elfos. Eles tiveram mão para isso? Magia. Magia. Vocês notam a presença da magia em praticamente todas as construções deles. Tá? Inclusive magia que dobrou as árvores para juntar galhos e formar passarelas naturais. Tá? Sem agredir a natureza. Né? Existem janelas no alto, tá? Nas laterais, todas sinuosas do palácio. E no centro dessa varanda, tá? De 12 metros de altura. Tem uma porta dupla, feita de ébano, tá? Que contrasta com aquela brancura do palácio. As paredes do palácio, elas estão todas pichadas e emporcalhadas pelos goblinoides. Tá? Vocês veem excrementos atirados, tá? Só que vocês notam que em alguns locais que foi feita pichação, a tinta ela está desaparecendo. Tá? Parece que o palácio ele é protegido por alguma magia que impede que a sujeira fique ali por muito tempo. É o fantasma que fica limpando. É o fantasma que fica limpando. É bem capaz. E aí o Gabriel chega e bate na porta. As estrelas. Certeza? Vai dar uma briga boa. Não, eu acho que eu ganho, hein? Calma, Gabriel. Não batendo na porta. É mesmo, bate com o cajão. Você sempre diz que tem território inimigo, pode ter alguém nos observando. Eles não frequentam essa região. Não importa. Mas mesmo assim, sou desconfiado. Fique tranquilo. Ninguém vai me questionar. Posso fazer um teste de percepção? Pode. E faça o que vocês vão fazer no cemitério. Vixi. 14 aqui. 35. Mas... ok. Nos arredores da mansão, tudo vazio, tudo tranquilo. É como o Solerinho disse. Eles não frequentam essa região. Mas quase. Como o Daniel disse pra vocês, parece que eles temem passar ali perto. Encarar a fúria de Kessaria. Eu aproveito que eu dia e tento ouvir lá dentro. Isso, vê se consegue. Lá dentro? É. Ok. Inclusive tentando usar minha percepção do mundo paralelo. Stranger Things. Ué, é mesmo, dia 7 agora de julho, né? A nova já? 4 de julho. 4 de julho. 4 de julho? Tem as aventuras também. Já 4 de julho de 1986. Bom, lá dentro, Top. Tá deserto. Tá silencioso. Parece que não tem viva alma lá dentro. Literalmente. Eu não enxergo nada do outro mundo. Paralelo. Eu vi. Você viu o Ethereum? Uhum. Ethereum, fantasma, tudo que tinha no planetário eu vi. Caralho. Você vê a mina aqui abrir a porta, tipo, você vê o fantasma lá. O Grêmio vai bater, tipo. Você viu a fantasma tomando banho lá? Ai, encosta. Você viu lá o cara. Não, eu nem vi isso, faz meia hora. Vem esses filhos da puta aqui, tá chegando ainda, desgraça. Posso enxergar o planetário. Tá fantasma. Ah não, ok. Não enxerga o plano inteiro. Mas não raio-x. Hã? Mas não raio-x. Mas não raio-x, exato. Você vê no plano etéreo o espectro daquela casa que tá diante de vocês. Você não consegue enxergar através das portas. Não, das paredes. Mas alguma coisa fora podia ter. Não tô falando que eu vou enxergar através da porta. É isso que eu tava vendo. É isso que eu tava pensando aqui. Bugou aqui, mas não assim. Você vai ver um espectro da casa. O reflexo da casa no plano etéreo. Cara, pela janela, pode pôr uma coisa. Aparentemente não tem nada aí dentro. Eita, silêncio. Vem cá, pra que a gente entra nessa casa? Não sei, sim. Porque que os guardas vão tentar aqui. O que tem aqui de bom? Tem uma armada, tem vários de todos. Mas você sabe que o cortesão das armas boas é o outro, né? É, tá querendo o cortesão das armas boas. Você tem um excesso de item aqui, é um safe point. O que é safe point também? É um lugar seguro. Você não viu isso do Volcar novo? Não. Ele tem que se atualizar. É um ponto seguro. Pra quem? Pra nós. Pra nós ainda não. Tem uma leve percepção que não vai ser tão gostoso assim. Vai ter na porta? Eu vou encostar a mão na porta. Encosta na porta. Que bom. Vai lá, desativa a porta. Você encosta na porta e sente um frio sepulcral tomando conta da sua mão. E assim se sentiu em duas ocasiões, nas minas de Gordim e na casa de Abacuque e Lothar, em Valcária. Aquela casa mal assombrada. Caramba, galera, você tá todo arrepiado, tá tudo bem? Toff, você vê no planetério uma aura cinza escura se formando um círculo, né, uma circunferência ao redor da mão do Griel e subindo, tornando cinzento os dedos, a mão, o antebraço do Griel. Tira a mão da porta, Griel, tem alguma coisa pegando sua mão. Nossa, esse lugar aqui, eu acho que o Glorin já não habita. Não vejo por que a gente aí. Como assim? Teste percepção todos. Ou é audição? Hã? Audição? Audição. É, né? Não, a gente não, né? Até vocês. 30, até a gente. 24. 30. Não, ouviu? 36. 24, ouviu. 21. Ouviu. Murray. Com 7. 22. 22, 3, 34. Você tem um rápido deixar somado os bônus, sabia? Aqui, ó, Perception, do lado você tem um espaço em branco. Você coloca o bônus total já. Você agora tá somando toda vez? Caramba! Vocês escutam lá dentro dois sons. O primeiro som é de algo se arrastando, algo sendo raspado. Pela direção do som, vocês percebem que é algo sendo raspado no chão, ritmicamente. Uma vassoura? Que tá varrendo no chão. Como se fosse uma vassoura. É, ela tá varrendo. E aí vocês ouvem o som de um móvel sendo arrastado também. Ela está redecorando. Uma cadeira sendo arrastada. Não. Posterior a isso, vocês escutam um som. Como se fosse prataria sendo carregada. Tipo, fazendo mesa de jantar, por exemplo, carrega, bandeja. É, algo parecido com isso. Então vocês escutam um suave, um sutil tilintar de uma colher sendo mexida de uma xícara. Tá fazendo chá. Chá assim. Ô, Briel, pessoal, eu acho que alguém vai querer nos receber. Tá faltando a porta abrir. Vocês passando nesse momento ao lado do cemitério, vocês três. Tá? Vocês estão passando próximos do cemitério, ali nas costas do cemitério. E vocês percebem um movimento no meio das lápides lá. Eles vão entrar. Eu não percebi. Eles vão entrar. Não percebeu? A Lisbeth tá lá distraidona. O Theo não enxergou, mas o Theo sente. Né? E assim ele vê. Você dá uma olhadinha? Eu dou, sempre olho. Você viu muito velhinho, assim. É o olho da nuvem. Tá. Lá no meio, Ciel, você vê um warg, uma montaria de goblin, esgueirando, farejando no meio do cemitério. Alguém tá seguindo. Farejando. Esse warg tá vivo, eu não sei. E aí, de repente, vocês percebem que a Ciel, ela... Talvez volta a atenção dela pra dentro do cemitério. Ela dá até uma parada? Não, tem mais visão. Não, uma parada não. Não? Vai que esse Warg vem me cheirar. Ok, ele tá lá farejando, ele para. Começa a farejar vocês. Você vê ele nesse momento, Elizabeth. Você sente a presença dessa criatura ali. Então. Começa a farejar vocês. Ele é meio que uma mistura de lobo com morcego. Não, mas ele é uma aberração. É uma aberração, se não me engano. Tá tudo bem, mas... É uma besta. É isso que eu quero saber, porque se ele for uma besta, talvez eu consiga... Não é um controlar. Eu acho que é tá mais pra aberração. Ou monstruoso. Lobo com morcego. Tudo bem, mas... Esse é o Warg do mestre. É um Warg. A montaria dele, assim. O lobo do Warg do Hobbit. Isso. Fascinante, não tem Warg no livro dos monstros? Eu acho que não tem, não. Tem. Fui na letra W. Bem visto. É, pode ser. Então ficou bom pra você. Se você vier aqui. Uma besta, faz a. O que é? Warg. Ah! É monstruosidade. Monstruosidade, né? Tá, não, nos beasts eu não sei. Ah, porque ele teoricamente é um lobo. Só tem um lobo maior. Então, teoricamente, o dragão é uma iguana. Queima. Ele para. Começa a farejar vocês em. Começa a rosnar pra vocês. Ele tá perto? No meio do cemitério. Tá tipo uns 20 metros de distância de vocês. Vai andando na direção de vocês. Rosnando. Eu já tiro minha espada. Saca a espada? Não, não saca não. Não saca não. Não não saca não, senão ele vai atacar. Já sacou, né? Já tá puxando a espada, vocês falam não saca não. Já tá metade da espada pra fora da bainha. Não, metade não. Você saca devagarinho a espada ou quando você fala eu saco a espada, você... Não, saco devagarzinho. Posso fazer? Ok, como? Metade da espada pra fora da bainha. Dá uma liturgia pra umas folhas entrarem pra outro lado. Pra o quê? Pra umas folhas entrarem pra outro lado, assim. Fazer pode, outro lugar, pode, né? Pode. Distrair, pode sim. Vagria. As folhas vão indo passando do lado dele. Olha assim, rosa para as folhas. A gente passa. Dá aquela cheirada, vocês estão indo embora? É. Ok, vocês vão indo embora. Me dá aquela cheirada, vocês, conforme vocês estão se afastando assim, vocês vão vendo ele cavucando assim. Ele tá procurando um osso. Começa a cavucar. E vocês vão saindo disparada? Não, vamos saindo normal. Mas saindo acelerado pra se afastar dele. É, só pra sair da linha de visão dele. Ok. Quando vocês ainda estão... Assim, vocês estão saindo do cemitério, já começa... Você dá pra ver o palácio? Praticamente do lado do cemitério, né? É. É, quando vocês já estão virando a curva ali, no... passando ali onde tem umas árvores ali, indo, vendo, avistando o palácio já, né? Vocês escutam um ganido dele lá longe. Pãozinho, agora acho que ele morreu. Ó, tome. Pera. É. Pô, nossa última opção aqui é lutar. Com certeza. Se a gente lutar aqui, a gente vai estragar nosso disfarce. Vamos saber que nós não somos deles, da turma deles. É, eles são os mais fortes. A águia tá voando ainda. Sim. Ok. Tá bom, não precisa chamar a águia. Eu falo pra ela: se você ver algum perigo na nossa frente, que talvez nós não estamos percebendo. Pode guiar esse aqui, ó. Ela concorda, ela. Tudo bem. Vou avisar o senhor. Concorda, né? É. Ih, para, papai. A gente, nesse lugar, eu consigo sentir que tipo de criaturas aí. Eu uso o sentido divino. Nossa, mortos-vivos aos mortos, né, gente? Muitos mortos-vivos. E um ward. Caso seja preciso lutar nesse ambiente, pra mim é super favorável. É. Gosto muito, então. Você e o Theon se dão bem nesse lugar. Os mortos estão ao nosso favor. Cheio de mortos. Tá. Vocês vão indo, já vão avistando o palácio. Vocês lá no palácio, escutam aqueles barulhos lá. Ele bate na porta. Ele não bateu, ele só pôs a mão. Só pôs a mão. Eu vou bater. Não, eu não deixo. Eu ponho a mão de novo. Peraí, calma. Você falou, eu vou bater pro grupo em um. Eu falei, algum problema? A tal fala, parece que alguém quer me receber. Eu falei, eu concordei com ela. Uhum. Eu falei, vou ver então. Vai, pera lá. Não vou deixar você bater, né, caralho? Eu não deixo você bater, então eu vou deixar você bater. Tudo bem, então, vocês vão disputar. Caramba! Eu só vou dar um toquezinho com o cajado na porta. Não, calma, não é eu. Eu tenho que fazer outra coisa aqui. Toque. Você vai segurar o cajado? Vou. Então faz uma disputa dois igual você fizer com a Toph. Ele não fez com a Toph. Não fez? Não. Ele simplesmente desistiu de bater. Não, ok, Celerinho erga o cajado e vai pro cajado direção à porta. Não. Calma. Você se detém? Põe a mãozinha de novo. Aquele frio tomando conta da sua mão. Começa a mentalizar agora. E eu falo em off. Nós viemos em paz, por favor, nos receba. Você fala isso em voz alta? Não, ah, audível. Voz alta, audível, mas... Ok, isso não é, mas você alguém fala. Do nosso sim. Lado. Eu sei! Ok. Depois disso eu espero um segundo de tempo. Não? Aconteceu alguma coisa? Se não acontecer nada aí, sim. Como você faz? Um grito, né? E aí vocês recebem uma onda de choque, tá? Como se fosse um vento, uma lufada de vento muito forte querendo jogar vocês pra trás. Vocês quatro vão fazer um teste. Um save entrou de força. Vixe. Ok. Eu comi mais 7 aqui na sua cara. Eu tô mais 12 pontos. Só? 14. Percepção, vocês três. Quem? 23. Gente, percepção. 23? Eu acho que eu superei vocês, hein? 4. Jeff, quer empurrar pra trás? Hã? Quer empurrar pra trás? É. Joga um ataque pra com a minha bota que gruda nas superfícies. Sua bota tá ativada? Não sei se tem como desativar. Sandália de pernas de aranha. É pra movimentação? Tipo, vai ser arremessado. A minha pedra impede que eu me deslocomo. Ok, isso fica estática, não só. Eu acho que o Griel também. Eu acho que o Griel tem a do vento também. É, vai, mas tipo. Bom, joga com vantagem. Porque você ainda assim você pode ser arrancado, né? Olha a vantagem, agora sim, 22. 22? Ok. Menos 4. O Celerinho é arremessado. Boa. Você tá com o Goblin, né? Não, como você tá com o Goblin? Eu posso disfarce, cara. Posso com um Goblin gigante. Ninguém tá com o Goblin. Tem como segurar ele pra não voar longe? Minha humana é escrava. Tem como segurar ele pra não voar longe? Tem como o quê? Segurar ele pra ele não voar longe. Tem, gasta sua reação e... faz um ability check de força. Ô, Gé, no caso isso daí foi uma ação surpresa. Você fazer isso? Hã? Você tá uma ação surpresa. Sim. Eu tenho que fazer uma ação pra isso aí funcionar. Ah, é, tá com a gente. Ah, tem que fazer uma ação. No caso eu porque alerta alguma coisa? Sim, eu esperava uma reação da Você casa. Não fica surpreso, né? Quando 20. Acontece o negócio, você fala, deu merda antes de acontecer. Então, tudo bem. Mas sem ação, só a reação no momento. Tá. Bridge de força deu 20. Então... Posso 20 pra segurar ele? Então, eu falei, meu deu 10. Consegue segurar o celeiro. Meu deu 10, então meu teste normal. Então a Toph voa. Então eu seguro a Toph. Não, mas... Peraí, você não sabe a Não, quanto deu a percepção de vocês três? Reação, 38. Fazer uma ação. Nossa, viu? E ouviu. Postura indomável, coisa do maçã. Quanto deu a sua? 24. Ouviu e viu também. Não, quanto deu a sua percepção? Posso tentar segurar ele? Segurando ele? Nossa, só tem uma reação por turno. Ah, é verdade. Não, só 26. Tipo, então, reação. Ouviu e ouviu também. Tá dois braços, mas com os dois braços não segura ninguém, você vai junto. É, o toque não posso segurar não. Tchau, toque. Ah, você pode tentar segurar a toque, só que você vai fazer o teste com desvantagem agora. Tá, pode ser. Falo pra si, ele não se passaram pela porta ainda. Segura. Vocês estão chegando perto da casa do casarão e vocês escutam um grito. Estarrecedor. Beleza, 19 com 5. Nossa, tirou 19 com desvantagem? É, 20 de 19. Toma seu cu. Ok. Você segura melhor ela que o Wolf. Você segura o assim e ela. É, daquela. É que tava mais do lado, então fica mais fácil segurar o tempo. Não, não, é porque ela engravida, né? Vai que a Marta não dá certo. Vai que matam a Marta, né? É, então. Tem que ter backup, né? Essa aqui pelo menos sabe lutar, é, né? Não tem frescura. Certo. Lisbeth, Sierra e Thelm. Tá? Vocês escutam um grito assustador. Tá? Um grito feminino. Uma voz que ecoa pelas redondezas. Vocês olham na direção da mansão e aí vocês veem. O cabelo do Griel sendo jogado pra trás, tá? O Celerin sendo arremessado pra trás, pego pelo peito, assim, pelo Murin. E aí vocês veem a Toph voando e o Murin catando ela pelo pé. Opa! Opa! Opa! Vocês veem o Murin catando a Toph pelo pé, né? E o Murin se equilibrando lá, puf, a Toph cai no chão. Beleza, sem dano pra vocês. Vamos! Percepção de vocês quatro agora. Eu saio com eles e ajudo. Ok. Som? É visual. E som também. 35. Nossa, viu? Que bosta, velho. 20. Viu? Nossa, amor, obrigado. 31. Uou. Viu? Se não fosse esse, eu tinha voado. Som sai então sai correndo. 19, Diego. Continua indo normal. Eu quero analisar 19. A casa, da onde veio o grito. E eu quero saber como. Se eu tenho alguma informação de como lidar com os fantasmas. Eu quero. As evidências. Okay. Nós somos surpreendidos novamente. Tá, beleza. Bom, vocês quatro, quanto deu o teste de vocês? Eu deu 19. 20. 31. 19 já é suficiente, todo mundo tirou acima, né? É, 35. Vocês veem um soldado goblinoide correndo desesperadamente na direção de vocês. Um clérigo indo calmamente na direção de vocês. E vocês veem um outro soldado que surpreendentemente parece estar conjurando uma magia contra vocês. Quanto deu o teste mais alto de vocês? 35. Tá. E aí depois desse susto passar, né? Vocês notam que quem tá se aproximando de vocês são a Lisbeth e a Ciel e o tal. Ah. Ah, é a Lisbeth que tá se conjurando aqui. Só pra dar um sustinho. Vocês tiraram o teste muito alto. Não dá mais pra dar sustinho. Que pior. Olha, os sustinhos são nelas quando eu começar a jogar flecha. Ia ser engraçado. Não, você já fez isso e não matou ninguém. É verdade. Quer fazer um segundo round? Quer um segundo roundzinho? Vambora. O fantasma tá aí pra isso. Tá. Passado esse susto. Tá, vocês estão se recompondo daquele ataque telecinético sobre vocês. Certo? E aí até um chega correndo já junto de vocês. Lisbeth e a Ciri estão lá atrás. A Ciri caminhando lentamente, normalmente, na direção de vocês, tá? E a Lisbeth um pouco mais atrás, parada. O que vocês fazem? Tento escutar dentro da casa. Hã? Escutar dentro da casa. Escutar dentro da casa? Dentro da casa, Griel, tá um inferno nesse momento. Você escuta o som de pratos sendo arremessados e estourados. Você escuta o som de panelas sendo batidas, tá? De armários sendo derrubados. E vocês escutam gritos alucinantes, como esse último que vocês ouviram lá dentro. Tá? Esses gritos, eles parecem ecoar por toda a casa. Bom, acho que nada de útil podemos tirar daqui. O pessoal tá vindo. O hotel em si. E ali a verdadeira tem alguma diferença ali agora. Diferença? É, quando você olha, que olha pro local. Ah, quando você olha pro local, você vê que o local brilha, emana magia. Pra visão verdadeira, foda-se. Hã? Pra visão verdadeira, foda-se. Visão verdadeira, você vai ver coisas invisíveis, tem, né? Tem visão verdadeira? Tenho. Ah, é? Você vê coisas invisíveis, né? Nada de estranho, nada da normal. Você vê a casa, você vê o espectro dela no plano etérico. Cadê? Como é que é evidência mesmo do Scrying, né? Acho que é isso. Clairvoyance e Scrying. Mas eu acho que é clarividência, acho que é da linha. Era o bom da evidência que não tem. Clara evidência, magia. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Ué? Ah, burro. Não sabe mais o alfabeto? Na letra O, vou pra frente e falar mais. Não tem nada. Tá perdido. Se ele... Tá. É por causa do. É, eu tenho que abrir ali ele. A desespero, tadinho. Vai. Saiu fora já. Vou resolver o problema. Vou desmontar a minha engenhota agora. O que ele tá fazendo? Desmontando a engenhota agora, porque ele já falou que ele ia sair por ali, mas ele não sabia sair. Desistiu pelo outro lado. Não sei porque eu tava pensando já no cartão que eles notaram, quer dizer. Aquele dia que o cara ficou preso na casa, a mãozinha. O capitão usar isso aí, não conseguiu. A porta trancada. Ia ter feito tudo lá que o Carlos. Eu não tenho habilidade de druida. Acontece. Bom, Lisbeth. Você faz a magia de evidência. Tá? E você se concentra no quê? O que, que você quer ver exatamente? Eu tô preocupada com quem pode chegar próximo da gente. Ou seja, os hobgoblins e os orcs, se eles estão próximos daquele lugar. O que eles podem fazer? Bugbears, tudo que é negro. Goblin Knights. Mano, ok. Seres vivos. Magoais. Ok. Tá. Você tem um vislumbre de alguns momentos no futuro. Você vê uma patrulha hobgoblin vindo acelerada na direção do palácio, acompanhada de dois clérigos, andando em passos acelerados. Joga um teste de inteligência. Não, tá vendo que detalhe, eu tô sempre olhando pra ver se tem câmeras agora, tá? Não tem aí, né? Não, não tem. Vai. Achei que tem muita câmera. Nossa! Ok. Famoso crítico natural. Famoso 19? Famoso 19. Acho que é. Eu tenho menos um? Tem menos um. Caralho. Você consegue chegar a 10 minutos no futuro. É o tempo que vocês têm antes da chegada deles. E aí você volta daquela vez. Volta. É o Raven, né? Meio cansada. E corro adiante. E falo. Temos pouco tempo aqui. Por mim, o tempo já se esgotou já. Obviamente não somos bem-vindos aqui. Lá dentro tá aquela gritaria. Quebrando tudo lá dentro. Esse barulho vai chegar. Vai chegar em qualquer lugar, vamos sair daqui. Acalmar fantasmas, banir fantasmas, ou... Dá pra entrar informações gerais de fantasmas? Pelo aquele livro da biblioteca lá do cara, que eu dei uma lidinha. Biblioteca do quê? Daquela casa amaldiçoada que eu peguei a biblioteca toda. Ah, tá, ok. Você sabe o básico, né? Não. Um clérigo, ele acalma e expulsa fantasmas. Não o nosso, pelo jeito. Um clérigo pode exorcizá-los. E vai acalmá-los. Mas vocês querem entrar? Até um. Mas que não. O que tem aqui? Nada. Tem e... vários tesouros. Tá, mas antes... Você fala nada, Gabriel. A porta começa toda assim. Zef, eu faço umas horas de silêncio lá na porta. Faz um silêncio na porta? Sim. Consegue. Não, não sei. Silêncio é o quê? Conjuração? É... Evocação? Eu acho que é ilusão, né? Transmutação. Oi? Silêncio e transmutação. Se for transmutação, você tem que fazer teste. O tempo que a gente fez lá embaixo, lá no corredor. A gente fez, né? O que vocês querem aqui? A gente fez de boa no corredor, fez teste. O Gabriel trouxe a gente até aqui pra ver essa casa de uma pessoa. Ilusão. Que talvez fazer teste. Seja... Dificuldade aliado. 17. Teste de sabedoria. Não sei se conseguiram alguma coisa lá. Sim, a aliança está formada. Assim que cair a torre, nossa, nós passamos a... Cair a torre? A torre, nossa, as estrelas. A cair, assim que a gente desarmar as defesas mágicas, a gente... As fadas podem nos ajudar. Porta, gente, talvez o... Isso parece um bônus, porque a gente coincidentemente encontrou uma pessoa que poderia nos ajudar a desativar. Não, isso é muito bom. E eu acho que eu consegui uma aliança com o seu amigo. 10 é o rei gelado lá. Eu posso somar... Toros? Não, isso. Toros não. Eu acho que é Toros mesmo. Vocês estão parecendo esse tamanho? Toros. Vocês estão parecendo esse tamanho? Tentando conseguir quanto mais gente, sabe? Bom para o... As portas estão... vibrando. A porta vibrando. Ok, eu vou só encostar minha cajada na porta. Uhum. Reduzir a porta. Vocês gostam de ouvir aquela? Ai, caralho. Ai, caralho, é mesmo. É assim que as pessoas arrombam portas no D&D. Ai, caralho. Caralho, essa foi muito boa, Bredão. Não foi não. E se protege, vocês querem entrar? O bicho que quer sair vai sair. Transmutação, né? Ou não, porque você ainda tem que dar isso. Acho. Vou transmutação, não sei. Mas é o cajado que tá fazendo. O cajado faz teste. Falhou. É, a gente tem que fazer teste pra cá. Pra vai cajado. Faz teste. Então acho que devia ter feito. Cajado parar o tempo, né? Vocês já pararam no tempo. Nossa, verdade, hein? American Dead. Vai, mata. Verdade. Vocês já pararam pra pensar que se a gente não conseguir... Transplantação, faz teste, vamos ver. Mexer naquela torre, o quanto isso não de é decepção... problema. Eu já sei como resolver essa coisa. Deu 19 meu teste. Só tem um problema. De boa. Vai lá, faz. Só tem um problema. Acho que você vê a porta assim, sendo encantada magicamente, ela começa a encolher, encolher, encolher. As trancas, as dobradiças da porta, elas começam a estourar. As dobradiças, elas são arrebentadas, arrebenta um pedaço da parede de mármore também. A porta vai encolhendo, encolhendo, encolhendo, encolhendo, encolhendo. Fica da metade do tamanho, né? É, um quarto. Um quarto do tamanho? Nossa. Aquela porta que tinha 4 metros de altura, ela fica com... 2 metros de altura. Assim, eu quero deixar uma ação preparada. Posso? Hã? Eu quero deixar uma ação preparada. Pode. Qualquer fantasma tentar entrar no corpo de algum deles, eu tento impedir. Tipo, chamar atenção pra mim. Ok. Mas fica com 1 metro de altura, né? Hã? Vai ficar com 1 metro de altura. Você acabou então de liberar isso com os vortes, é isso? Um quarto. Dois vortes. Quebrou os dobradiços. Quebrou. Não volta mais. Eu não sei, ele tirou as pichação. É. Pode ser que a porta volte. Certo. É. A porta ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo, fica com 1 metro de altura, tomba pra trás, pra dentro, tá? Lá dentro vocês veem um salão magnífico, majestoso. Sinistro, né? Ao final dele, duas escadas que sobem assim, de forma segura, circular, levando pra um segundo andar. Uma outra porta também igualmente majestosa, que conduz pros cômodos interiores, tá? E diante de vocês tá um salão... como se fosse um salão de baile preparado pro chá, com várias mesas, tudo, tá? Vocês veem assim, prataria jogada pra tudo que é lado, tá? Mesas voando, pires, colheres, xícaras voando, flutuando, girando também. Vocês veem uma vassoura varrendo sozinha a sujeira, tá? Que tá no chão. E aí vocês veem no centro desse salão, virando-se, tá de costas, e começa a virar pra vocês. Vocês veem uma elfa flutuando, uma elfa translúcida flutuando, um vestido longo, tá? Esvoaçante, apesar de não ter vento ali dentro. Ela vira pra vocês, ela olha pra vocês, ela abre os olhos, da onde sai uma luz ofuscante, os cabelos dela se eriçam pro alto. Sem ter vento ali, ficam todos esticados. Ela abre a boca e vem aquela luz fantasmagórica também do lado de dentro. E ela grita. Aaah! E começa a ir pra cima de vocês. Joga iniciativa, quero saber o que vocês vão fazer agora. Não, é o fantasma dela. Da moça, da Kessária. A gente sabia da fantasma dela. Tem mais folhas. Opa, 20 natural. Oh! Eu tô 19. O 13 iniciativa? No dado. Ah, mano! Quanto? 90. 31. Eu tenho 17 de bolo, não tem como jogar pra isso. Não, não sei. Iniciativa deu 30. Eu deu 30 também. Fala os valores pra mim. 19. 22. Muri 19. E ele 13. Soma tudo. Se ele 13. Lisbeth 16. Conf 30. Nossa. Eu também 30. Grial 31. Grial 31. É uma novidade, é o arqueiro. Você tem o arqueiro 30. Até um 9. Até um 9, nossa. É sempre azarado em iniciativa. Gente, agora, quem vai fazer? Eu devia mudar minha folha de iniciativa. Ao invés de eu marcar maior que 30 aqui, você deveria marcar. É o arqueiro. Fala que a gente vem o nome do primeiro do rei lá. E agora a iniciativa do. E eu já tenho um novo teste pra vocês. Com quem não vai conversar. Como foi isso? Não, eu vou tirar o encantamento da porta, vocês só levantam ela. Só fingir que tá tudo normal. É, os caras vão tentar entrar. É, exatamente. Nunca deu certo em 10 anos, né? É, por que os caras vão tentar entrar? Eles ouviram um barulho. E daí? Nunca se ouviu mais barulho nesse lugar. Ouve-se quando o bobaca bate na porta. Alguém picha o cara. Você acha que não deve ter? Iniciativa da Kessária. Imagina que tem mais 7. Imagina que você bate na porta da moça. 23. Ia, foi bem também. Mano, certeza que deve ter um verdade desafio que você fala, vai, baixa a porta, baixa a porta. Eu faria isso. Eu também. Vai no cemitério. Bater a porta se você é macho. Tem que ter esse negócio. Certo. Não tem nada de conta, ela não gostaria. Você acha que... Você é Grial, você é o primeiro. O que você vai fazer? Qual a nossa? Kessária. Kessária. Acalme-se. O quê? Tira o capuz. Eu entro assim, tirando o capuz bem devagar. acalme-se, Kessaria. Eu venho em nome de Lirium, o alvo. Queremos só conversar. Diplomacia. Não tem diplomacia. É, mas é. Persuasion? Persuasion. Ah, aí eu gostei. Tem bastante, né? Do aquela. Trinta e seis. Tá bom, né? Eu não queria matar. Mata, mata, mata, mata, mata, mata. Com 36, não. Personagem, cadê a coisa? Paninho, só tem paninho. Tem paninho. Aqui. Tem pra óculos. Tem, vou chegar lá. Eu derrubei o negócio do Jeff na semana passada. 12 e 13, não teve 20. 12 e 13, não teve nenhum 20. Bom. Se somar os dois, não dá o seu. Falta 11. Talvez com o bônus. Foi bom, foi bom, foi bom. Quer usar o ponteiro pra enrolar? Olha, ah, interessante a ideia, hein? Não. Ela olha pra você, né? Os olhos brilhando e grita: Lirium! Eu não conheço nenhum Lirium! Invasores! Ele foi o primeiro rei dos elfos que chegaram aqui, junto com a corte de Quilava, Kessaria. Quilamas. Quilamas. De Lirium. Hã? De Lirium, né? Lirium é o primeiro, Quilamas foi é o que estava regente. Não, é que você falou que ela veio seguindo a corte de Quilamas. É, a corte de Quilamas. Eu falei besteira, a corte de Lirium, né? Ah, tá. É, o Quilamas foi o cara que veio antes, é o pai da Trang, não é? É. Bom, então a gente já sabe que a história que ela seguiu a corte por causa do menininho é mentira, então. É, a corte de Lirium, não a corte de Quilamas. Ah, louco, tá. Não. Ele foi o primeiro rei elfo que chegou até aqui. Ela vai fazendo assim, ó, gesticulando. E aí vocês veem também essas estamos... cadeiras, armários indo na direção de também vocês. Estamos ajudando o Quilanas a salvar a filha dele, a Tânia. Tem essa deve conhecer. Salvar a Tânia. Você conhece a Tânia, talvez a Tânia também. A Tânia deve conhecer, né? É, a Tânia. Quando você morreu, ela estava viva. Ok. Estavam com muito contato, mas ultimamente, né? Pô, tá que pariu. É. Então, diriam que somos... Você sabe psicografar também? Diriam que somos perturbados. A gente não pode conversar. Então, você sabe que é bom, pelo menos a Lisbeth está perto, ninguém fica com medo dessa vez. Verdade. Certo. Você fala isso pra ela, Griel. Ela fica irritada com você e ataca você. Ela começa a fazer as mobílias indo na direção de vocês, tá? E aí ela ataca você. Ela vira pra, olha pra você, encara você nos seus olhos. Jeff, reação, queria fazer uma reação. Eu não lembro como que é, porque eu não tenho como fazer isso. Mas como é que eu entro no modo avatar mesmo de lá aí? Nem eu lembro. Eu lembro que eu tinha isso, agora. É que eu não sei. É que aconteceu uma vez e foi um momento muito específico. Muito no modo avatar de glória. Porque agora seria um bom jeito que essa... Você não desenvolveu esse poder ainda. É, não desenvolveu ainda. Tem que dobrar algumas árvores. Como é que você vai fazer isso? Tem que dobrar algumas árvores. Ah, gasta um ponto heróico aí, faz um roleplay legal que a gente conversa. Por enquanto você só consegue estando no avatar usando um ponto. É engraçado que o Messi não sou eu, tô negociando com o player, né? Faz aí, vai na beira. Eu simplesmente só assim. Então, enquanto eu vejo que ela vai me atacar, eu falo: acalme-se, você não pode atacar um enviado de glória. Ou você já esqueceu a quem você segue? Porra! Vai atacando você. Ok, puxa. Você esqueceu, você vai fazer pra mim um save intro de sabedoria. É, a Lisbeth tá perto agora. Ela tá fazendo. Ela tá tentando possuir ele. Mais sério. Os olhos dela brilham, a boca emite o brilho mais forte ainda. Você olha pra ela, ao invés de ver uma elfa bela, você vê a sua visão que te dá mais pavor. 34. 34. Você vê o Thor. Sua amiga. Ok, aqui te arrepia de cima a baixo, tá? Mas você consegue resistir e ficar ali diante da entrada da casa em cola. Tá? Você viu o pior medo estampado na face dela, tá? Ação, reação, alguma outra coisa? Eu vou rezar a reza de glória em voz alta. Senhora, na mão de Deus. É. De glória. Começa a fazer a prece de glória, então. Maria, tá, é depois do Griel, a Toff e o Severino. Maria é sempre em Cristo. Qual vai ser a ação de vocês dois? Eu olho pra ela. Eu não sei muito bem quem é você. Mas eu sei que estamos aqui em busca de uma possível aliada contra os orcs. Então eu peço permissão para entrar em sua casa. Já ela encarando o Griel ainda, ela vira na sua direção. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Levanta a porta! Levanta a porta! O que é no seu coração? Fala o que aconteceu com você pra mim. Eu não esboço nenhum sentimento. Nenhum sentimento? Nenhum. Do jeito que eu falei pra você, é o jeito que a Toca fala. Conte-me sua história, o que aconteceu com você. Você entendeu que eu tô cedendo pra ela, né? Tá, joga pra isso aí também. Você entra na casa? Ou não? 20 natural. Joga de novo. Nossa! Quase. Caralho. 28. Faltou confiar, tá vendo? Foi. Tirei um 20 natural, a hora que eu joguei bateu 7, quase 20. O 20 tava dando. Passei. 2 20. Tem uma missão de agarrar que eu quero. Era meio, então, cuzão. Deu quanto, Zão? 28. Nossa, eu vi um aí, malandro. Nossa, que miserável. Cadê um aí, cara? Teve um aqui. Cadê um, cara? Que é desvantagem. Não, mas desvantagem não. Se tem algo muito difícil, se você agora não gosta, agora não. Então, ótimo, você não. O que é o nome dela mesmo? Quesaria. Que faz queso. Que seria. Toff, ela olha pra você. Em fúria. Vai avançando na sua direção. Tentando. Instilar medo em você, fazer você fugir. Faz um save throw de sabedoria também. A gente não pega medo. A gente tá bom. A gente tá da hora de. Da hora de coragem mesmo. Ela quando você tem a hora. A hora do medo. Ok. Esquece. Não precisa nem rolar. Verdade. Bem lembrado. Esqueci disso. Vai e fica tentando jogar medo em você. Mas você é imune porque você tá do lado da Lingard. Tá? Ela olha nos seus olhos e aquele monte de coisa ao redor dos seus olhos. E aí ela fica irritada, aponta a mão na sua direção e você sente uma pressão assim vindo da direção dela, na direção de você, como se fosse tentando te empurrar pra fora, como se estivesse tentando te agarrar o peito. Ela continua fazendo alguma ação? Hã? Ela continua essa ação ou não? Não. Tá. Eu vou de encontro com ela. Vai então? Vou de encontro com ela. Sem a sua permissão, eu adentro a sua casa. Vou, coloca a mão no rosto dela. A gente não é inimigo. Você vai até ela. E toca no rostinho. Toca no rosto dela. Você tá brava com as pessoas erradas. Ainda bem que a gente não é vampiro, né? Pode entrar na casa dele sem deixar seu olho. Ok. Tá, meu filho, eu tô estrado, não foi dele. A última já falou, cara. Tá. Você vai, entra na casa. Quando você entra na casa, você é, assim, é atingida por uma energia negativa muito grande. Tá? Você sente um ódio emanando de dentro daquele lugar, como poucas vezes você sentiu antes. E quando você entra, a mobília, ela vem, te cerca e começa a te atacar. Tá? Por onde você vai passando, conforme você vai atravessando o meio da mobília, você vê cadeiras batendo em você, tá? Xícaras que voam na sua cabeça, a vassoura que vem e começa a te espancar. Tá? Caramba. E aí você vai e chega até ela. Desvantagem. Se for ataque. É ataque. É o primeiro acertar. Você comeu meu 20. 18 te acerta? Não. Filho da mãe. 24 me acerta. 4 ataques. Não. Que também bom. Não. Esse aqui que não. Uhum. Não. Tem mais 10 não. De bons? É... Mais 10. Mais 11 eu tenho. 24 te acerto, então. 24. É que a gente tivesse visto um 15 ali. E o último, então. 17 com 11. 26 te acerta. Com dois ataques te acertam. É porque no primeiro já não é com mais vantagem. Não é 26? O último ataque foi 28. Nossa, que lixo! É dando o que isso aí? Concussão. Tá. Pancada, esmagamento. Que lixo, cara. 8, 9, 10, 19. Tá, então vamos 8. Não é mágico esse dano. Uhum. 19 pontos de dano que você toma. Chega nela, toca o rosto dela. Apesar de incorpóreo, você sente um frio sobrenatural emanando daquele rosto. Uhum. Tá? Quando você encosta ali, ela olha pra minha você mão assustada. É, sua mão é mágica. Mas é verdade, pô. Certo, pior que é. Eu consigo tocar mesmo. É. Toca, ela olha assim pra você assustada, né? E aí você sente ela fazendo assim e começa a estrangular você. Começa a estrangular. Eu começo a fazer carinho, né? Estrangular também. Carinho, ok. Aí eu vou chegar e vou banir ela. Ok, eu vou entrar. Já tá matando ela, tá fazendo carinho. Tô nem aí. Fala isso pra ela, a Toca tá fazendo carinho nela, olhando, espantada, olha pra você, tá? Ela gruda assim na Toca, faz um force choke na Toca, começa a estrangular a Toca com telecinese, olha você e vai na sua direção, os olhos abrindo também, né? Emitindo aquele brilho, vai soltando como se fosse um raio na sua direção também, mas você não é abalado pelo medo. Tá até longe da Lisbeth, mas pra você, tipo, foda-se, né? Não se importa. Joga um persuade também. Chaco Persuade. Isso meu deu. 27. 27. Opa, agora deu 19. Sim. 27? Mais 12. Entendeu? Tá ganhando. 31. Quanto tem o dadinho lá? Mais 10 pra jogar? Inspiração? Mais 6. Ah, vai. Não contei. Não vai? Tá, quando você entra, fala isso pra ela, e ela olha diretamente pro seu braço. Opa, deve ter um roubo em cima. Tá com roubo? Tá. Tá, aparece alguma escaminha? Nada. E seus chifrinhos? Não tem. Você não tem um chifrão na testa? Eu tinha antes, quando eu transformei em dragão e sai. Porque minha forma normal é o dragão. Aí eles me transformaram num elfo. Tá, ok. Então, tá. É minha forma antiga. Mas enfim, você fala isso pra ela, tá? E ela tá irritada com a Toph do lado dela, tocando nela, tá? Você é a segunda pessoa a invadir a casa dela. Ela olha pra você e grita: sai da minha casa, vai embora! E aí você percebe assim a marca da mão se formando ao redor do pescoço da Toph. Tá, ação livre. Tirou o encantamento da porta. Ela voltou pra mim normal, mas ela tá no chão a porta. Não, ela pra mim não tá. É, a porta ela volta ao tamanho natural, no chão, caída. Eu tenho que ser um forte. Dispar magia nela? Dispar magia nela? Né? Não, devia ter levado ela pequena mesmo. Aí eu vi a mãozinha dela aparecendo. Eu ia fazer isso. Falou meu filho, ativei o cantamento da porta. Mas aí eu vou falar, levantem a porta e entrem. Vocês tinham que deixar a gente levantar a porta pequenininha. Aí depois você crescia ela normal. Ela já encaixava no lugar certo. Com certeza, ia fazer assim, ó. Puf, e cai do outro lado. E grande vai fazer o quê? Grande você vem por dentro e põe ela, tipo, deixa mais ou menos reta. Ela vai sair pro outro lado. A porta tem a habilidade de passar pelo batente, porque senão o modo nem fecha. É. A porta segura a porta do braço disso que você quebrou. Mas é só pra vai deixar. Vai fazer buff pra frente. Vai. Bota um toquinho ali. Já era, velho. Alex, cadê esse gordinho? Bota a porta sancionada ali, já é. Foda-se. Com isso, você tá fazendo de que nível, solo de Super Mario? Eu tô de terceiro nível mesmo. Ué, agora você vai pra bota os quinto nível. Telecinésia. X. É o que ela tá usando. Tá, eu tenho 10 de bônus. Pode ser. Ok, cancelou 17. 17, cancelou? Tá. Beleza. Cancela a telecinese dela. Agora é a vez dela. Telecinese cancelada. Medo não tá surtindo efeito. Mas eu acho que tá lá. Pode ser. Vou possuir a Toph. Ela entra em você. Cara, vocês em, nossa, vocês né? Em o espectro tentando entrar dentro da. Come, Toph, come, Toph. Tentando possuí-la. Come! Tá, Toph. A pessoa é a pior coisa que eu tô vendo. Joga um save de carisma agora. A pior pessoa que eu podia possuir, eu tô possuindo. Save entrou? Save entrou. 18 só no dado. 18 salvaguarda. 18 só no dado, mais 17, de, mais 14, de, tem mais 7, né? Uhum. Então, mais 14, mais. Não, mais 15 de bônus. 33. Nossa. Calma, 18 no dado. Quanto você tem de sabedoria? Eu tenho 1. Ah, não, é sabedoria, né? Carisma. Não, é carisma, caralho. É carisma. Ah, tá, carisma. Então tem mais 8. Então é só mais. Tem 1? Tem 1, mas eu sou um proficiência. É, então mais 8. 15. Mais 15. 33. Que é exatamente o que eu falei que era. É difícil você possuir qualquer um. Sabedoria, só 1, então você já passa, mas ele pode bloquear. Não, na verdade, é. Não, cara. Isso aqui que decide. Eu tirei um valor bom. E eu jogo com vantagem. Mas todo mundo tem no mínimo mais 15. Ah, tudo bem, mas se tirar um, no dado. Mas não, não tem mais 15. Eu não tenho mais 15. Mais 14. Eu tenho mais 6. Okay. 7. Seu, se você tiver proficiência, mais 7, não é mesmo? Se eu tiver proficiência, é 7. Eu tenho, mas eu tenho 6, e aí? Nem todo mundo é skiller. Obrigado por falar isso, vem aqui pra dentro. É o bárbaro vídeo da sabedoria. Né? Hoje é. A hora que ela tenta me possuir, eu tenho... tenta te possuir, você sente, sei, ela, sente ela entrando na sua mente. É sabedoria. Controle mental. Eu deixo ela ver alguns fragmentos do que aconteceu com a gente aqui em Lenora. Todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente tá passando, o que a gente tá tentando ajudar, então, os elfos que a gente encontrou, sabe? Tipo, a esperança que o pessoal tá depositando na gente pra salvar eles, sabe? O molequinho que a gente encontrou no barco chorando, que eles escrevam, não sei o que, todo aquele sentimento triste, mas um sentimento de esperança, sabe? Pra ela ver que a gente realmente está tentando ajudar os elfos. Todos. Ela entra em você, você mostra tudo isso pra ela sai, sobe, né? Gritando e rodopiando desesperada, enlouquecida. Louca. Os objetos vão até a Toph, cercam a Toph, começam a bater na Toph. E vão até o celeirinho, começam a bater no celeirinho também. Também tá pilhãozinho. Tá, pneuzona. Quatro ataques em cada um de vocês. Não, é que o primeiro você tenta acalmar o fantasma. Dos objetos. Estou cansado de morrer. Tá. Quanto que é seu? Você agir mais de uma vez na mesma rodada? Eles eram ataque da oportunidade. A Toph foi passando. E agora tu ataque uma mais nova. É, 24 de MSA. Mas que eu vou tentar só uma vez você. Só uma vez. Tá. Toma 13 pontos de dano. Celerinho, você toma 4 ataques dos objetos também. A minha CA é mais baixa. Mais baixa? É. 17 te acerta? Não, é 22. 20, não, então acertei 1, que deu 19 no dado. 19 e 1. 19 e 2 acerta 2 ataques. 19 e 3, viu? E último ataque, que eu erro. Mas no caso, 29, então, são 20 2 ataques 3. Também, mais 3 aqui. Tá, 7, 17, 23. 24 pontos de dano você toma com concussão. Não é mágico. Aí tem resistência. Ela fica no alto, rodopiando, ensandecida. Murray! Tem, você não sabe acalmar os motivos? Deixa eu plantar ali, mas não é pra ficar com geralmente, na sua visão que os urbanos acabam chegando aqui. Eu não falei da minha visão ainda. Tinha falado? Não. Ela só falou que tem pouco tempo. Ela só falou que vocês têm pouco tempo aí. É o que a gente está rapidinho. Rebobinando? Tá, então eu vou tentar abrir a porta. Vai o quê? É, espera a gente entrar, né? Tem mais gente pra entrar ainda. Tem gente pra entrar? Tem todo mundo. Tá entrando eu. Então eu vou preparação, todo mundo entrar, né? Então eu também tinha que entrar também. Beleza. Fechou. Não, o Jeff não tinha... Lisbeth! Todo mundo. O Jeff não tinha contado. Você. O Murray, então, ele vai lá pra dentro, ele cata a porta, ergue assim, a porta ela começa a desmontar, ele segura com as duas mãos pra equilibrar as duas folhas da porta que estão querendo se soltar e fica preparado pra... A porta tá com a magia tentando abrir ainda? Hã? Ela tá com a magia tentando abrir? Não, você arrebentou com a porta, né? Você não derrubou a porta? São duas folhas. Eu tô segurando. Tá preso só pela lingueta. Não tem mais as dobradiças segurando. Ah, eu pensei que fosse uma porta só. Primeiro foi o que abriu. Passa um silver tape. Duas folhas. Eu tirei reduzido uma folha só. Eu tiro minha espada. Um objeto só não tem. Eu enfio ela no chão. Então acalme ela. Ajoelho. Tentei fechar a porta. Tiro o meu elmo. Teoricamente não. Rezo pra voltar. Pensando em que você possui. Se tiver perto de mim, tem mais 4 de resistência. Você usa uma telha. Tá. Você sabe a possessão. Rezando pra Valkyria. Pra acalmá-la. Você tá realizando voz alta ou voz baixa? Voz alta. Voz alta. Ela virou uma pequena de padre. Azaghal descendo, só um 91. Hã? Azaghal, só um 91. Salmo 66. Você viu o que? Você viu o que ele contou? Só ficou possível na sala. Sim, sim. Salmo 91 é bonito pra caramba. É forte. Mas Salmo 91, vai. Salmo 91. Assim. Vou jogar um teste. Religião. Isso. Ixi, você esqueceu o seu salmo. Vimos que o nosso paladino não tem religião. Eu vim por Valkyria. Por Valkyria. A deusa do... Amor. Quando ela faz o teste, se ele é próximo. Eu vou entrar na casa. Isso. Deu um. Nossa, deu um. Deu um branco, hein? Eu vim por Valkyria. Eu vou rerolar. Vai rolar? Joga aí com inspiração, joga outro paladino. Essa não tem inspiração. Eu sou paladino daquela deusa. Nossa senhora. Rerola. Você abaixa ali diante da entrada, por Valkyria. Você atingiu uma xícara, atingiu um pires, né? E vão tirando sua concentração. Você não consegue fazer direito a sua oração pra Valkyria. As coisas vão se desconcentrando e abalando sua fé. Meu Deus. E aí, assim, ele ao seu lado. Não dá pra dar inspiração pra ela, mas. Tô rindo. Eu não tenho uma. José, eu poderia usar. Eu pego uma gigante chá que tá voando. Pega uma gigante chá. Eu posso usar um ponto heróico pra enrolar e depois tirar um de novo? Pode. Mas aí você joga com vontade. Maior que um, eu acho que é. Joga com vantagem. Joga com vantagem. Você tá rolando uma jogada feita com inspiração. Você tirar 4 e acabou. Nossa, é. Explodiu, é presa. Bom, eu ia dar um ponto heróico pra ela, nem dou, já vai gastar. Deu 14. Vou botar um pra mim. Deu 14? 15 no dado, menos 1. Você tem menos 1 de religião? Menos 1. Ela não tem consciência. Nossa, paladino, tem ela menos é uma 1. Guerreira. É. E ela não é santa. Ela faltava nas aulas. Faltava nas aulas por causa de preguicinha. De Valkyria não pode fazer essas coisas. A igreja que tinha só pedia dinheiro. Quanto deu? 14. Tá. É, melhorou. É, subiu um. Melhor que zero. Subiu 14. Vamos lá, o insight da mulher. Caralho, é. Não tem como. Deu 16 só no dado, não tem como, meu. Não sei, vai que essa passou de negativa também. Né? Você começa a rezar, né? Em voz alta, conforme vai te atingindo as coisas, você vai se concentrando com mais fervor, com mais fé, sua voz vai se elevando e começa a irritar o fantasma. O fantasma tá rodopiando lá no alto, ele para, olha pra você, né, encara você com raiva, olha na sua direção e grita: sai daqui! E faz um gesto assim com a mão, e você sente uma força sobrenatural tentando te jogar pra fora da casa. Joga um save throw de força. Você tá ajoelhada, né? Tô ajoelhada. Pode ser com vantagem, tá bem estável. Você botar aquela fala que falou que fica vou pegar uma xícara de chá. É. Né? Eu vou assim, com licença aqui, Sária, mas eu acho que você esqueceu. Nós viemos para o chá. Persuasão. bônus de mais dois por causa da oração da Lisbeth. O Grado não tá orando, né? Mais 10. Porque ela é de glória, hein? Tá rezando, deu certo. Tem que tomar o meu. Mais 4. E eu estou rezando certo. Eu decorei a letra. Você tem religião, né? Tem mais quanto de religião? Eu tenho mais. Não, esquece de persuasão, né? 11. Não, 3. Ah, você recebeu de 4. Quanto deu? Você tem 4. 28. 28? Ó, tá aqui nos dados, hein? 1,5. Caralho, 1,3, pior é ainda. É 1,5 daqui. Meu Deus, 19, né? Força. Vou rerolar. Ah, agora melhorou. 14. Eu acho que é 12. Vamos lá, que eu posso adicionar um D6 e rolar com vantagem. Mas é 12, eu acho que ele tem. Acho que ele tem mais 12. 14, mais 12. 26. É, 26. Quanto deu o seu? 28. Já usou o ponto dragão. Posso adicionar um D6 ainda. Não, mas já usou o ponto dragão. Pode usar o ponto dragão. Tá na mesma sessão ou no seu rabo? Não, na mesma ação. Na mesma ação. Tá na bichinha, na página de ponto herói. Cadê? Mostra pro mestre. Não, não posso usar pra fazer a mesma coisa, não é? Hã? Não posso usar é, pra fazer não a mesma pode coisa. De novo. Ele pode... Não, fala que só pode usar um ponto herói por colagem. Ah, é? É. Então eu vou usar um ponto herói pra quebrar essa regra. Eu vou usar só um ponto herói pra enrolar, um ponto herói pra aumentar a dificuldade e um ponto herói pra tirar um dos seis caras. Ok, então tá, então falei. Já falei. Você não ligou o que era aqui? É, então. Tinha pior que o kit de bengala e tem ponto herói que aí. Pra que você respondeu? Eu quero controlar o panteão. Ok. Eu uma malinha. Foi 5x2, então. Deu all-in no panteão. 5x2 o quê? 5x2. Desafio de perícias. 5x2. E era mesmo. Né? Hã? E é desafio de perícias? Esquece. Você entendeu? Depois você fala com o Brad que ele explicou. Ele é melhor nisso do que eu. Ele tá com o Gadil, é. Você fala, viemos para o chá, aponta assim pra ela, lá empurrando a Lisbeth pra fora. Quanto deu o seu teste? Atingiu 19. 19? Ah, Lisbeth sai rolando lá pra fora. Quem que tá lá fora? Quer alguém que gastar a reação pra segurar a Lisbeth? Tem o Theo lá fora. Acho que eu tô na porta, né? Você tá segurando a porta, você né? Porta. Lá de dentro. Você levanta a porta. Levanta a porta, a Lisbeth não sai. É, levanta a porta, Lisbeth. A porta. A Lisbeth tá do lado de dentro? Tá do lado de dentro, Lisbeth? Tá do lado de dentro. Lá de dentro? Dá pra fazer isso, mano. Tá. Ok. Bom, em seguida já é o Theo, né? Também. Ela joga a Lisbeth pra fora, né? Você vai entrar, Theo? Entra, por favor. Pô, eu vou puxar a perna na cara. Vai. Vai ou não vai? Então, aí o Theo tá entrando, a Lisbeth rolando pra fora, você ergue a porta, a Lisbeth bate na porta. Nossa. Aí caiu os dois. Ela terminando empurrar a Lisbeth. Você esqueceu, vamos para o chá. Ela olha pra você. Olha pra todos vocês. Cabelo só. O chá, eu tinha me esquecido. Daniel. Você vai fazer alguma coisa, Théo? Sua vez. Então eu chego assim e vejo. Ela tá parecendo que tá se acalmando. Tá. Tá descendo mentalmente. Deixa elas estão preparadas. Se elas ficar bravas, você vai ficar mais emoção. Eu tinha me esquecido. Condessa? Claro. Você vê então. Porque eu não queria? Ah não. Uma alma penada louca. Não tem só uma condessa, né? Por quê? A cidade está uma loucura lá fora. Você não viu? As ruas pegando fogo. Mas é por isso que eu vim. Vamos acabar com isso. Mas antes, não podemos esquecer as formalidades. Vamos ao chá, por favor. Pessoal, tá gome aí? Certo. Parece uma gome, né? A aristocracia tem que se manter firme como uma rocha, mesmo nos momentos de tensão. E quem são os convidados que você traz com você? Tá de costas, né? É. O que aquele servo faz segurando minha porta? É o caos lá de fora. Ele ficará ali para impedir que nada nos incomode. Por favor, chuchar, né? Por favor, Mourinho. Segure a porta, Lacaio. Não deixe que eles entrem. Segura a porta. Segura a porta. Estamos ocupados. O chá daqui vai estar tão ruim que acho que você não vai querer. Vou derrubar essa porta. Me diga uma coisa, Condessa. Você conseguiu o que eu te pedi? Está sendo providenciado. Como providenciado? Ela não veio? Lamúria não veio com vocês? Ah, não, é verdade. História. Linda, né? Mãe do Criel, quem é Lamúria? Eu não sei quem é Lamúria. É. Nobre por quem ela era apaixonada. É, mas o Coen não. Isso eu sei, já deduzi da historinha lá. Mas. Ah, Lamúria, que mora no 312! História. Vamos lá, história. Lanúria do 8. Lanúria do 8. 19. 37. Nossa. 37. Realmente, ela morava no 312. É, morava no 302. Fazia parte da corte, fazia parte da realeza, né, da nobreza. Mas ela era nobre, não por títulos. Nobre nas atitudes, no caráter. Ah. Ela estava preocupada com o bem-estar de todos os elfos. Quando eu saí de Lenore, ela estava viva? É uma pessoa de 1400 anos. Não dá pra saber, né, Grião? Porque eu tava virando um pandareco e você fugiu, quer dizer, você foi mandado pra buscar reforço. Não, a questão é, Jeff. 15 dias nos ataques, Lamúria tava lá. Tava lá. Né, a guerra ficando mais acirrada, e ela querendo cuidar de todo mundo, cuidar dos pobres. É, foi o primeiro que morreu, né? Então. Ela era uma caridosa, essa Lanúria. Essas horas que eu queria ter o meu espírito falar, Lendir, que Lanúria? Nossa, que dó, cara. Quanto tempo que não tá aí? 15 anos. 15 aninhos. Nossa, quem que é essa condessa? Eu também não sei quem é a condessa. Eu. Só mulher de ter morrido muito. Meu bem, eu sou um demônio. Eu tenho cara de quem sabe quem é a condessa. A mulher acabou ficando com a moeda hoje. Bastante, imagino. Você é a condessa de Terra Nova. Também conhecida como Condessa Chihuahua. Muito, porque vai pau. Vai pau? É você? Você está viva? Ah. Sério? Sério. Tá. Deception. Você vai enganar a mina, né? Ele vai, pelo jeito. Já enganou, já. Dá até engana, né? Porque já tá passando no condessa. Ele enganou inspiração. Um menininho falando que ele ia para um lugar bom. É. Né? 22 tá bom, será? Falou pro menino que ia dar tudo certo, ia ficar tudo bem. O site dela é grande. É, o site dela é mais 12. Dentro da casa ela joga tudo com vontade. Melhor, antes disso, presta aí. Eu vou jogar, usar o Luckens. Que aí quando eu jogo a gente eu rolo 3 dados. Beleza, agora eu uso o Luckens. 3 nada. Não é pra você? Não. Não. Descartado. Eu tenho os meus. Melhor valor foi 22. Que eu uso quando eu quiser. É, a Condessa, é a Manure, já não deixei com isso. Ela tá de um assim, ó. 4, 26. Tem que mexer no cabelo. Ó, os dados definirão o seu destino. 12 com 12, 24. Ui, falhou. Como falhou? Tem a inspiração mágica, 26, deu. Não, não pode. Não pode. Mas ele proíbe. Ele proíbe corpo. Roubando. Eu tô vendo, você já fez isso outra vez. Mas eu não roubei. Pera lá, pegou de baixo depois de cima. Não, pus não. Pois. Não, pus não. Eu usei um ponto heróico até agora. Dois. Esse foi o segundo. Pera lá, tem 5 com 2, 7. Vocês são. Oito. Eu não posso dar mais de ponto heróico. Então tem mais um? Beleza. Pode. Escolheu o dado dela. Pode. Não. Pode. Pode. Ah. Você pode usar luck pra você. Vamos ver, né? É. 13 e 14. 26. Alguém não, é 12? É, tem que tirar menos que 13. Alguém aí tem um pompeiro aqui? Ela tem um 13 aqui. Você não tem luck? Já acabei gastando o último. Caralho. Acho que eu tenho. Então vamos lá. 13. Pronto. Tiro 14 com 13. 14, você tirou 13, já. Não entendi o que vocês fizeram. Você usou o luck contra você. E aí eu escolho o valor. É. Acho que pode, né? Fazer isso. Pode, pode. Pode. Não. Sim. Aí eles vão montar da te devolve contra o valor. Luck, você adiciona um dado, escolhe o valor. Eu posso usar contra os meus inimigos também. Então eu vou dizer pra você, joga um dado a mais, escolhe o valor que eu queria. Qual dado escolheria? Eu acho isso que tá errado, mas 13 dá 25. Não, eu tenho certeza que dá pra fazer isso em ataque. O ataque tem absoluta certeza. Não, tudo bem. Isso é um 25, então eu falei? Falhou. Você veio? Eu vi! Você quis me fazer uma surpresa? Era para o ai, chá. Ai, que encanto. Lanúria, minha querida, você está bem? Mais ou menos. Você sabe, eu quero ajudar mais elfos, mas está muito difícil, eu preciso dessa ajuda. Sim, sim. Tudo que você me pedir, não posso lhe negar nada. Agora é a hora, o que vocês querem? Eu quero que você faça ela descansar em paz. Tá. Depois, no final. Oh, ela pode ser ele agora. Perguntou. Pode ser agora, porque a gente já ficou com a casa. Pode ser. Que é a minha intenção desde o começo. Os desafios saem, eu quero saber como fazer ela poder, como fazer ela descansar em paz. Caraca. Insight, pode jogar? Só falar, segue a luz. Não, não, não, não. Pega na mão, segue a luz. Aí que a gente faz um globinho de luz assim. Só pega na mão. O globinho de luz fala. Foi muito bom, você tá 27. Tirei 9 dado. Com vantagem. Tá bom. Quanto deu? 27. Eu pensei em fazer parecido com o que eu fiz com a outra lá, de sentar juntinho, rezar pra Glória. Ok, ela tem negócios inacabados. Lamúria. Ela tem apego a alguma coisa. A Lamúria. Lanúria. Lanúria. E imagino que é casa. A Lamúria. Bens materiais, né? Pra caralho. Ok. Deixa ela se dar conta com a prataria que ela quebrou, você vai ver. Puta bosta, mano. E eu percebi que eu não posso ver sem você. Mas pra que a gente possa ver junto, você vai ter que fazer um grande sacrifício. Mas você vai ficar comigo? Sim, só que você vai ter que fazer um grande sacrifício. Qualquer coisa pra ficar com você. Abre mão de todos os seus bens materiais. Mas como a gente vai viver sendo pobre? A gente vai viver nos castelos de Glória. Existe mais felicidade onde você menos espera. De Glória? Sim. Você é uma devota. Nós vamos fazer parte da corte da deusa mãe? Sim. Então quer dizer que eu tenho que deixar tudo que eu tenho aqui? Sim. Nós vamos morar com Glória? No castelo de Glória, junto com a sua corte e que ela visita com alguma frequência. Venha, vamos rezar. Mas como vão apresentar diante da deusa e sem trapos? Eu preciso das minhas coisas. A deusa vê o nosso interior e não nossas posses materiais. Eu já fui ao reino dela. As pessoas não levam suas mães. Eu vim te mostrar. Vamos, sente comigo, vamos rezar por Glória. Sendo assim. Mas tem que ser de coração. Não adianta okay. Só falar. Jeff. Será bem cuidado. Como nós vamos lá fora? Não, rezamos aqui. Mas a gente não tem que ir lá fora pra ir até onde Glória está, nos esperando? Confie em mim, sente-se. Está bem. Ok, mãozinha. Ela senta, pega na sua mão, você sente Ok. Vocês vão ver as mãos do Grial ficando cinza. Ok. É... Religião, eu vou... Eu te dou... Você me dá? Beleza, pode aí. 5 exaustão. Nossa. Eu realmente quero convocar a Glória pra Glória levar uma dela, igual fez com a outra. Do menininho, né? É. 5 exaustão. Não sei se porque eu não quero juntos. Mas você disse que vocês iam juntos pra lá. Eu chego até a porta, mas. Então, só que você tem um de exaustão já, então. Trato feito 5. Não tenho exaustão ainda. Ah, então, não, quando você aí tocou e gelou, já tirou um. Eu não tenho ponto heróico mais pra dar, né, irmão? Mas nós também. 5 pra assumir a forma da Avatar de Glória e chamar então a Avatar de Glória pra levar o. É o que eu tenho pra dar, mas não estão. Ah, não tem mais luck? Ok. Mais alguém quer fazer mais alguma coisa? Eu tenho conformada. Eu acho que isso aí tá praticamente resolvido, né? Tem conformada por quê? Porque, gente, que isso? E ainda por cima, eu ainda tô preocupada com as pessoas que vão morrer. Certo. Aí eu falo. Fica mais preocupado em ter que me carregar depois daqui, tá? É. Sejam rápidos. Que tem dois clérigos vindo. Ai, que lindo, os clérigos vão nos levar junto de glória. Isso. Isso, eu já sou um clérigo. Eu tô abençoando. Ok, Jeff, tô comecei a cantar a canção de prece de glória e tentando atrair glória. 5 exaustão? 5. Primeiro que eu sou um cara glória, que eu sou um sacerdote. Tá, joga um teste de religião. Enquanto ele tá isso, eu vou andar pela casa. Ver se tem mais alguma alma por aí. Quase um pessoal. É que eu ia pedir pra você fazer uma coisa. É que eu acho que só você pode fazer. Por que você tá jogando dois dados? É. Você joga com vantagem? Eu acredito com exaustão de vantagem, não deu? Não. Desvantagem. Você não tinha nem que jogar dados, tinha que escolher jogar um D4 aí, não, mano. Não, tô com desvantagem. Você tinha que jogar um D4. Não, a exaustão não aplicou ainda. Ah, tá. Vai aplicar depois. 10. Lixo, hein? Alguém quer ajudar 21. Ele, hein? Não, eu posso te ajudar a rezar. Você tá errando, ó. Você errou, pegou a negócio igual a Lisbeth, errou a acentuação. Se não D6? É. Se não D6. Ele ainda tá tirando inspiração. Joga você, gente. Eu tô muito ruim das horas. Era lá. Consertar, não tem? Não entendi. Você tem o consertar, não tem? Quanto deu? Consertar. 22. Não é mágico. Eu não tenho vontade pra rezar pra agora. Quanto é mágico? Não. Só conserta, tipo, a sua predição de quebrou. Ele assume o sacerdócio. Eu tenho tanto contato, eu rezo pra ela direto. Aí, só precisa ter contato com ela. Você tá do lado do templo de Ragnar. Tá, justo. Você deveria ter desvantagem, né? Na verdade tem. Eu tenho vantagem e desvantagem pra jogar na nossa. Não é amigo pessoal de Glória. Ok, só pra você ficar felizinho. Então. Quantas vezes Deus você viu seu Deus? Ele não tem Deus. Ah, é. O Deus dele é o Neron. Eu tô querendo ver o meu. Tá difícil? É, tá difícil. Vou te ajudar. Eu quero matar o meu. Vou te ajudar. Eu te ajudo nisso. Eu te ajudo nisso. Mas só se você fizer essa tatuagem. Hã? Só se você fizer essa tatuagem. Ah, pera, já posso dar mais coisa. Não, essa não. Todo mundo vai pensar que eu vou mais flor, coisa, então. Você é druida. Você vai dar mais coisa. Quer jogar com vantagem? Quero. Posso então usar a rolagem que eu usava? Você vai. Pode. Eu você te vai... dou um slot de nono nível. Não, não precisa. Não? Você vai sentindo. Ele já pegou o que ele queria. O frio tomando conta de você. Você vai sentindo esse frio chegando perto do seu rosto. Não. Ok, ó, quero um beijinho. Núria. Me beije. Eu penso assim, Lindir vai saber disso. Morto-vivo é uma boa beijar? O que você acha? Sua mão tá ficando cinza. O que vai acontecer? Eu já vi. Foda-se. Tá no foi da hora, não foi? Você casou com tá no inferno abaixo das capelas. Eu e Bafa de Porto. Foi. E quem foi que casou? Ela é um fantasma, ela não é um morto-vivo. É a definição de morto-vivo. Não, não é a mesma coisa de você beijar tipo um Lich. Beijei já. Ela beija você, Grial. Você sente um frio sobrenatural tomando conta de você por completo. Tá? Em contraste, vocês veem a Kessária diante do Grial, beijando o Grial, tá? ela ganhando cor. Tá roubando minha mão. Deixando de ser aquela coisa translúcida, esbranquiçada, e ganhando cor, ganhando textura. Tá? Ao final do beijo, vocês veem ela sorrindo e falando: ai, finalmente, eu estou muito feliz. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu poderia morrer agora que eu estaria feliz. E aí, ela toma um estalo de dedos. Eu faço essa aqui na facinha, passou assim. Ela toma um estalo de dedos e começa a desmanchar, feito purpurina no ar. Conforme ela vai desmanchando, vocês veem o grau caindo pra trás, desmaiado. Ok, primeira coisa, Ciro, vê se a casa ainda tem proteções. Só perdemos tempo. Gabriel, tem proteções a casa ainda? Meu Deus, o que ele fez? Não. Ok, a Tênis, a gente não pode fazer barulho, a Tênis não pode descobrir de recado. Consegue apoiar, é meio complicado, né? Que ela fica desmontando, mas você consegue ir e apoiar ela no lugar. A magia consertada. Ela é apoiada, então deixa eu soltar. Funciona? Funciona. Não é de primeiro nível. Funciona. Zero nível salto. É zero, é Cantrip, não é? Acho que é, tem que consertar. O Murray segura uma das folhas da porta, você vai na arena do Tato Brasil, faz a magia, vai juntando tudo de novo. O mármore, né? E religando. Depois que eu faço isso, eu vou dar uma geral na casa pra ver se tem mais gente. E eu vou dar uma geral pra ver o que tem na casa. Vai todo mundo na geral na casa, mas em silêncio. E eu falo, não, fique com a visão. Visão, esse barulho atraiu alguém ou aquele orc? Visão responde pra você. Está indo um grupo de soldados, dois daqueles que vestem mantos negros. Estão indo em direção à casa correndo. Estão vindo aqui, gente. Não dá pra ver nada na casa. Vamos sair. Não, mas normalmente não, eles não entram aqui, então. Hã? Eles não entram aqui normalmente. Mas hoje pode ser uma exceção. Eles estão vindo aqui. A visão sim. Viu. Por causa do barulho. Por causa da visão. A visão viu é óbvio, né? Porque eles vieram investigar o barulho, mas se não tiver nada, viu. É tudo normal pra na frente. Exato. Vamos ficar aqui esperando? Sim. Eu vou usar. Eu quero entrar no. Bom, planeta. Então vamos lá no plano pra. E ficar lá. Pegar os. Não, não consegue. Eles vão, não consigo. Não. Viagem espanhola são bloqueadas. A região. A gente entrou, mas. Essa falha não tem nem direito a testa. Estou vendo igual a região. Nunca entraram na casa. Não dá, vamos esperar pelo pior. Qual o nome dessa casa? Dessa tudo aí que a gente acabou de liberar? Quessária. Palácio de Quessária. Porque não consegue nem se movimentar, coitado. Tá, né? Eu vou explorar algum móvel na porta. Caso todos os objetos animados que estavam flutuando com vocês, eles cessam. O movimento deles. Eu acho que é melhor ficar quieto. Consertou. Menos um objeto. Um dos objetos não cessa o seu movimento. A vassoura, ela continua voando, girando em círculos, indo descontroladamente, até ela cair e imbicando, arrastando assim com a ponta dela, até bater na parede e cair no chão e ela dá umas tremidinhas e depois fica inerte. Ela era uma bruxa, assim, né? Você olha pra vassoura, Ciri, você vê magia emanando dela. Ah, a vassoura brilha. Uma vassoura mágica, voadora. Olha. Ela limpa a casa sozinha. Peguei a vassoura. Pegou a vassoura? Como é que é a palavra do Harry Potter? Suba. Ah, é uma bosta, assim. Em português, é? Faz a limpa da tua biblioteca aí. Hum? Biblioteca. Tem biblioteca aqui? Com certeza. Vou na biblioteca. Não, a gente vai andar pela casa pra estudar. Alguém precisa cuidar. Pede pra avisar. Interrompe, qualquer som que faz no celular interrompe. Você consegue acordar o Gabriel? Consegue. Voltou? Eu acho que não. Calma. Bom. Vamos mais meia hora então pra encerrar? Nossa. Caramba, tem tempo hoje. Tem a visão. Hã? Tem a visão. Hã? Tem a visão. Vocês, então, começam a explorar a casa, tá? A casa, ela tá deserta. Conforme vocês vão passando por todos os cômodos, vocês vão vendo que a casa está completamente deserta. O que vocês encontram... são os tesouros dela. Obras de arte magníficas espalhadas por todos os lugares, tá? E vocês chegam até um misto de biblioteca e armorial. E ali vocês encontram uma série de tesouros mágicos. Mas que isso que a gente veio buscar. Eu não quero rolar aí. Tem um brinde de novo? Aí. Tinha alguma coisa específica pra você dar dessa casa? Eu? Ou não? Não quero nada. Não quer nada? Porque... Tá cheia de item já. Ela... Não. Vai que ela se arrepende, né? Ela... Eu acho que ela vai voltar. Não volta nem fodendo. Na verdade, não sei nem se ela vai conseguir chegar lá. Plano de glória tá meio capenga. Tá meio vermelho, né? É, se for só plano de glória, tá bom. Ah, dos deuses, eu acho que é o único que tá bem pra limpar. Isso, eu acho que foi muita maldade, sabe? Tirar ela daquele lugar e pegar todas as coisas dela, as coisas que ela prezava tanto, sabe? É que assim, você sabe. Isso daí vai cair nas mãos da pessoa que estuprou os filhos dela, tá? A pessoa que matou a mulher que ela ama. Tipo assim, tudo bem, você não quer pegar. A gente só veio. Vocês vão pegar itens mundanos? O que eu recomendo? Mundanos, eu acho que não. Você pega, mano. Tem uma espada mais um lá. Vocês vão perder tempo pegando uma espada mais um? Não. Uma armadura mais um? Não. Queremos itens interessantes. Então eu vou mostrar pra vocês o que vocês pegaram na casa de Kessaria. Peraí que eu vou anotar, vai. Porque todos que a gente tem, a gente tá usando. Menos as duas varetas. Tô na bolsa dela. Tem uma caneta azul aí, amor? Você anota os itens, anota as páginas que eu vou falando. Depois eu vou fazer as cartinhas pra vocês também, tá? Tá. Não é que me garagem não, né? Garagem pra caralho. Tá, primeiro item. Armadura de penas de falcão. Legal. Oh, Silver Hawk. Com asas. Alada. Deu pra ver todo mundo aí? Sim. Visão, e você é o Visão. A gente tem a Rona, o Coruja, agora tem o falcão. Vai virar Thunder. Eu pensei em dar a raposa, mas eu acho melhor não. Só faltou aqui. É o alarme. É, a habilidade dela fica gritando. 19. Alarme! Alarme! Ela abre a boca e sai um som bem digital, né? Segundo item. Bom, passando pelas armaduras. Passando, uma cota de malha milenial. O que é isso? É velho, só. É do milênio. Tem mil anos, ela. Você quer? Ela... Fica no computador o dia inteiro? Fica no computador o dia inteiro, é. Página 20, amor? Página 20. Milenial. Olha essa armadura, que louca. Que caveirona nervosa. Tem escudo ali, é bom. Cheio de remendo. Cheio de remendo. Não, não é bom, né? Se fosse bom, não tava remendado. Isso, passou as armaduras. Porque a armadura já é uma coisa difícil de guardar. E a gente também não pausa muito, né? Quem usa armadura? Vai que essa armadura aí, na verdade, é uma pesada, só que ela é leve. Ai, caramba, cadê as coisinhas? Que ela tem de pano, mas não é produção, sei lá. Né? Como chama aqueles negócios que, sei lá, o chileno usa? Assim? Poncho. O poncho da armadura pesada. Poncho de milho. Poncho de milho. Poncho de milho. Poncho de milho. Tá. Alguém joga um D20. Eu. Um D20, flechas mordedoras. Ah, flecha eu jogo então. Página 46. 11. 11 flechas mordedoras. Metade. Arrow of Biting. Qual que é a página? 46. Então vai ter que ser arqueiro. Vamos sair das armas novas, né? Ah, tinha uma bonitinha de curva. Não, esse cajado ainda não. Não, esse cajado ainda não. Ainda não. Ele tem que juntar os 5 anéis primeiro. É, meu, esse cajado? É, será? É esse cajado. Você usa escudo, Théo? Usa. Ah, pega um aí. Pegaram meu escudo? Eu não vou ter usado. Como tudo isso, rapaz. Mas se tiver uns escudo mais um aí pro Théo, é, com dele, cada item mais louco que a gente tem. A gente acabou a sensação de hoje aumentando a velocidade dos orcs. Os galera palácio é mais. É, vocês... Até eles descobrirem. Acho que vai ser meio rápido. Gostei, é bonitinho, não sei o que faz, mas é da hora. O Rod, o bastão do poder celestial, página 56. É de Jade. Deve ser de Jade. Parece ser arredado, entendeu? Ah, que bonitinho esse aqui também. Joga um D20 aí. Outra flecha? 56. Um D20 flechas raptoras. Ah, agora que bosta. 9. A mesma coisa. Juntou 20 flechas no total. É. Foi médio pra baixo. Agora procura as flechas de T-Rex aí, né? Essa é uma muito louca. Eu mando pra lá. A espada da virtude, além da reprovação. Porra! Anota aí. Muito bonita. Você quer 61. Ah, achei bonito. Vai. Não, imagina, ela é da nobreza. Ela vai ter coisas bonitas só. É. Ela não vai ter esse chicote de tentáculos de Cthulhu aqui. Você não sabe que eu gosto do quarto. Tá bom, você reprovou. Qual que é mais, vai. Desculpa. Vai. 61. Eu tenho certeza, se você achasse um consolo do prazer infinito aí, ela teria. Não, tá num outro livro. Mas ela teria. Nesse aqui não tá. Ela meteria. Tesourinha. Tesourinha. Tesourinha. Seu pensamento de hétero. É, homem é hétero. Tem dedo, tem linho. Olha, você não tem ideia. Mulher consegue fazer umas coisas que você imagina sem assim, nem penetrar. Como é que você ouvi sabe? Dizer. Tá morrendo. Te peguei na cola. Eu conheço muito a Lera. Ah, amiga. Minha coleguinha. Ouvi dizer. Você viu o vídeo do maluco que jogou no Twitter pegando a mortadela no Boga lá? Vocês viram isso? Eu nunca vi na internet. Não, tá caro no Face, mano. Tá colocando tudo quanto é tipo de grupo. Tipo, que grupo você segue? Exatamente. Sabe esses grupos, cara? De RPG, de drogas. Foi muito mal atacando, mano. Eu fujo. Perfeito. Você é louco, o cara meteu um mortadelão no bolo, velho. Eu falei, não. Caralho. Mas do blog do cara então. Mortadelão, não. O pior é que acho que o cara depois ele ter arrancado comigo. O irmãozinho ali, ó. O tempo não é contínuo, tudo acontece. Eu já vi história de casal, mano, que meteu a linguiça e depois foi fritou, mano, lá em São Paulo. Específico, lá em São Paulo. Não, porque foi um cara meu, colega meu do GS, um cara falou, meu. Não, eu fui falar colega, falou cara, colega. Ô, oh, meu! Amigo meu! Foi meu elfo. A linguiça tava boa, dele? Foi meu elfo. Inclusive, a linguiça tava gostosa, né, amor? Era picante. Gostei. Era picante. Foi a calabresa ou a toscana? Até que eu acho normal, porque tem tanta gente que rouba umas carnes lá em pé na cueca que dá pra família comer. Não, é, no caso a linguiça, carteira da prisão. Não, mas uma coisa é você ter opção de enfiar e outra coisa é você não ter outra opção além de enfiar. É. Uma coisa é fazer por necessidade, outra coisa é fazer por esporte. Ou por sustentabilidade, depende do ponto de vista. Depende, pode ser por esporte, depende do ponto de vista também. Né? Por necessidade. É. 100 metros rasos tem outra. Máscara de cristal da intuição. Olha lá, bagulho de página 91. É pra dormir, bagulho de ciclope. Não. Eu queria ter minha máscara da morte de volta. Tipo um. Mas ó, é quartzo rubi. Ah, eu acho que vai ter perigo aqui. Aí não tem. Então é o tormento. Tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Né? É só a sua intuição. Hoje eu quero minha máscara da morte de volta. Né? Não é sua. Qual que é? Meu personagem da família. Tá, massa da morte. Tá esperando lá na entrada do inferno, levando os mortos. Saiu sua máscara? Não tem nenhuma máscara. Ah, isso aqui tem. Saiu sua máscara? Não. Dragon Scale Cloak. Foi, essa aí. Nossa. 95. Bonito. Mas qual que é a tradução? É a capa de escama de dragão. É, por ser Dragon Scale, eu já suponho que deve dar resistência a algum elemento. A dragão. Ah, mas é uma relíquia, deve dar mais coisas. Não, então, tipo, eu só ponho que está no meio. Qual que é a página? 95. Essa é a Máscara dos Enforcados. Isso não deve ser legal de usar, né? Não. ela não teria visto nada. Com certeza não. É, você olha o bolinho, como é que ela sabe que ela gosta na cama? Exato. Aí ele tá com uma bolinha vermelha dentro da roupa. Olha o Bredão. Bredão já viu muita coisa. Ou alguma coisa de chamas. É de fogo. Tipo, quando de fada é feérico. Quando de elfo é élfico. Quando é de fire é fire. Fiery. É. Fogareiro. Não. Infernal? Não sei. Fogueiro. Mas por quê? Como porque ela tem uma túnica das chamas. Fire Tunic. Página 99. Tá vendo? Vai sair daí e ver a mudança, né? Carriola. Vai sair e chega os caras. O que vocês estão fazendo, né? Nada não. O que vocês estão fazendo aqui? É o vento. Coisas de mulher, coisas de mulher. Coisas de mulher. O cara vai chegar aí, né? Tinha que dar o talento. Tinha que dar o talento. Vocês não tinham e entramos na casa. E aí? Tinha que dar o talento da batalha. Jeff, tem uma torcida assim no português bem ruim. Abrasante. Abrasante. Não. Tá abrasante. Não, né? Túnica de fogo parece mais legal. Ela tem também uma vestimenta imperiosa. É, com Y. Na página 112. Eu não sei o que faz nada disso. Eu tô pegando o que é legal. Sabe ela, tradução? Beleza, que amor, só fala um pouquinho mais devagar, porque eu tenho que escrever o nome da parada pra depois saber o número da página. Ok, vestimenta imperiosa. Sim, qual que é a página? 112. A idade. Então depois ninguém vai entender o que é o nome. E o manto da segunda chance. Ah, não, mas tá 112 idade. O azulzinho? Esse azulzinho bonito aqui. Da hora. A top ia gostar. Manto da segunda chances. Qualquer página. Só que o nome agora acho que não gosta mais. Ah, legal, não gostei, achei legal. Quantos itens tem? Ah, acho que o Leandro é um 7 aí. 11. 11. Ponto mais 3. Ela vai ter um cajado do poder. Todo mundo tem essa porra agora? Todo mundo. Não era o último? Era. É igual o meu Hopper Arquimago, é um de cada cor. Já tem dois invertidos. Então, só que é, você quebrou, vai aparecer outro tipo de lugar. Né? É. Um emblema das asas de salvamento. Essa daí era daquele negócio que ela gostava, né? Era da menininha lá que ela gostava. Era de porcelana. É, só tem um, eu acho que não funcionou isso. Oh, da Featherfall. Ela não tá usando. Qualquer página. 131. Tá tudo com etiqueta, tá, Jeff? É. Tá tudo identificado. E tá como usar? Segunda, terça. Como usar? Vem com o manual, né? É. É, do jeito que ela acreditou que o Gabriel. Tá tudo lacrado pra valer mais. Do jeito que ela acreditou que o Gabriel era. É, é fogosa. Tá lacrado, tá com embalagem de resistência mágica. Ô, Jeff. Oi? É túnica fogosa. É, tá legal. Ficou a vamos tentar o cu. A minha tradução era a minha cara. Joy, qual que é a tradução pra Joy? Alegria. Pendente da alegria. Pingente. É, pingente da alegria. Começa a tocar a musiquinha. Tá na página 118. Todo mundo ao redor de quem tá com pingente ganha bônus em diplomacia. Sério? Sério. Na tua página? Se não for. Quantos itens tem? Tava, acho que em 13 agora. 15. Eu acho. E sonhar ali, ó. Agora tem que ser 21. Agora é 21, né? Só múltiplos. É. Números quebrados não funciona. Pingente de unicórnio. Eu acho que ela teria isso. Ok, acho que temos o dono. Tem que salvar aquela dragoesa de bronze pra ela carregar as coisas pra nós. 144. Porque tá foda. O Zóia é com burro de carga, então. Você também. Foda. E você ficou metade de 9. Eu tenho 14 até agora, mano. Ah, 14? Ele tem mais um palácio pra embaixo. Último item. Então. Meu Deus do céu, velho. Daqui a pouco não tem mais um carga aí. A gente tá tirando dos lobos. Isso já faz tempo, né? Destrói, destrói, só pra eles não terem. Não, a gente vai levar pra Valcária e aí a gente vai distribuir o pessoal de Valcária. É, a gente vai inclusive. Mas Valcária tem gente. A gente vai virar o grupo mais rico. Mas ele não é da Aliança Negra, pelo menos. Gostei. Gostei dessa foto. Ó, vocês têm uma dessa, ó. Poxa. Do aquele colar das contas de ácido. De ácido, sim. É, eu tenho. É. Agora que eu vi a figura. Essa caixa é terra devastada, não vou deixar essa capa levar. Vai destruir? Tá, vocês têm essa caixa aqui com bolinhas. Nossa. Caixa das orbes. completa. Então, atenção, eu não sei se... Página 167. A gente já não tem isso, Pokémon. É que Mitar é um pouco... Pouco mais. Não, né? Lá é outra. O fogo é... Fogo! Mitar! Mitar! Já deu 15 itens, né? Já. Pareceu Homem-Aranha numa página. Inclusive, eu pego os livros. Deixa eu ver se tem mais um. Nossa, a flecha de fogo tá chegando. Rafa de fogo, não. Pô, verdade, boa. Vamos jogar Mitar no Torque. Uma flecha de fogo! Outra flecha de fogo! Eu sei fazer o meteoro de quatro flechas de fogo! Igual um cometa. Vai Madara agora? Quatro flechas de fogo, hein? Uma Madara ainda. Ainda consegue fazer quatro flechas de fogo. É o Tânio. Três semanas. Marquei o gordinho com o meu. Ó, fui com esse. Agora vou com esse aqui pra ver se está igual. Qual que é a tradução pra regália? Inglês. Regalia. Regalia é conjunto, eu acho. Conjunto, né? É, porque bastante no ovo. É tudo em inglês, a gente tem regalia. Você consegue tirar quantos outros, Paulo? Eu acho que isso aqui é da hora. Você consegue tirar quantos outros? Então, conjunto da Fênix. Regalia of the Fênix. Conjunto completo. São esses itens aqui, ó. Fudeu. Na verdade. Uma coroa, uma capa. Chegou um cetro, uma máscara. Nossa, achei muito bonito. Quem vestir esses itens. Quem vestir tudo vai ficar assim, ó. Não sei pra quem serve, mas é meu. Não, tem razão. Primeiro set de D&D. Quem veste tudo. Nossa, fica assim. Parece um diabo. Parece um quê? Um diabo. É, mas são asas da Fênix. É que tá preto. A Fênix, é porque ele tem cavanhaque. Todo mundo que tem cavanhaque é diabólico. Jeff, assim, no meio, eu sei que é uma beleza, tem algumas pedras preciosas. Tem. Pronto, pronto, ali, ó, tá salvo. Tá salvo. Tem joias. Tem rubi ou diamante? Diamante. Tem diamante de 100 PO? Tem. Vários diamantes de 100 PO? 100 PO deve ser o menor que ela tem. Tem. Então tá bom. O quê? Um 5 PO. Tem. Um 5. É. Acabaram os itens. Oh. Coração. Olha, deu, né? Só deixa ele me fazer andar, Jeff, porque eu tô com o começo. Então, tem 10 minutos ainda, Jeff. 8h18. 8h18. E eu vou fazer a loucura. Você vai arrumar o dado ou vai dar um item Hã? Eu duvido você dar um Carta do Poder. Um livro de golem de adamante. Duvido se você dar o martelo do Arsenal. Eu não precisava do martelo, mas o anel dele tá bom. Mano, ele come gente em Gurindi, o que é comer o arsenal? Puta, eu devia se dar um rubi da virtude. Eita porra. Ela não teria um rubi da virtude, hein? Mas eu acho que tá todos com tá aqui, não tá? Ainda não. Ou já tá? O que tem fudido ela teria? Já tá. Já tá? Que item ela não teria? Isso aí. Já tá. Não, que item ela teria algum item do Reino dos Elfos antigo. Cada um de vocês vai poder pegar esse livro. Escolher um item. Então a gente vai jogar daqui 3 meses, né? Vai ler o livro inteiro. Eu tenho o PDF do livro. Manda. Eu mando o PDF do livro no grupo. Eu acho que eu mereci a 2 itens porque eu fiz ela ficar com paz aí. Cada um de vocês vai pegar um item. Já catou os pais aí daqui pra ele. Quais são as regras? Regra número 1. Regra suprema. Qualquer escolha está sujeita à aprovação do mestre. Nossa. Um o quê? Você quer dar o poder. Regra número 2. Sem subornar o mestre. O item ele não pode ser uma coisa absurdamente apelona. Anel dos mil desejos, tá vetado. Tem que ser de um personagem. Hã? Existe isso. Se existir, já tá vetado. Então, peraí, tem um dos 10. O dos 500 desejos pode. Não. Dos 99. Dos 3 desejos, eu tô pensando em vetar. É, o desejo já tem na quinta edição. É. Terceira regra. O item tem que ser um item bonito. Porque ela vai ter coisas bonitas. Ela não vai ter aquele livro que dá da língua arrancada, que tem um livro, uma língua fincada na ponta do. Só pra gente ser os bonzinhos. Na capa do livro. Bonzinho não usa preto. Bonzinho não usa caveira. E a quarta regra: meninos tem que ser itens azuis e meninas tem que ser itens rosas. É. E meninas se beijam quando estão tentando ir pro céu. I kissed the girl and I died. Tudo que morreu os dois, né? Morri. Esse beijo foi de matar, hein? Caralho! Ó, por exemplo, ela não vai ter esse item aqui, com certeza, no acervo dela. É, mas eu tenho esse. Então, uma nobre jamais teria uma coisa. Então, qualquer coisa que seja feia, mas não tem a imagem, pode. Não. Aí vai tá no nome também. Você tem que mandar no grupo que já pegou, pra no... o pessoal não pegar repetido. Uhum. Mano, pode deixar. Ó, Ariel, não importa difícil, que né? Não tenha imagem. Tomo da língua arrancada. Eu acho que ela não vai ter isso. Não sei se é uma língua bonita. É, é a língua de fada. Ela é tão bonita. Só se for a sua língua. É, viu? É a língua bonita. Vamos colecionar a língua. A língua ser bonita. Só lá por uma colecionadora de línguas. E se ela for uma estudiosa de línguas? As pessoas são estranhas. Não, ela não é. Ela é uma estudiosa de chá, de fofocas. Você tá então, meu livro é o tomo da fofoca. Não. Teve uma amiga dela que falou demais. Ah, quer saber? Ah, essa língua aqui. Você tá... Aqui é a Jeff. Contou o segredo dela. Que é, esse livro aí, ela tem, mas ela usava pra quê? Pra escrever carta. Eu falo bem as cartas, ela pegava a carta e passava no tomo. Puta, que nojo. Amor, mas a questão é a seguinte, beleza é relativa. Pega o selo. É, você está impondo... Por isso visão. Que tem a primeira regra. Você está impondo o padrão de beleza de vossa senhoria na gente. Não, por isso nós que tem não a primeira regra. Disso. É. Sabe isso aqui, a Tamiris, é que ele já está sentindo élfico depois. A beleza que seria bela para uma elfa do mesmo. Exato. E agora ela tem que estar dentro dos padrões agora. Se você tivesse. Se Kessaria fosse goblinoide, ia estar o livro da. É, não. Da ela estava fazendo um chá. Ela já é fora do padrão. E aí você ainda quer impor o padrão de beleza élfico. Caralho, eu tô dando um de graça pra vocês deixando vocês. Pode reclamar, meu amigo. Já tem 500 mil itens e ainda tá dando mais um. Eu tô dando mais um, a escolha de vocês de graça. Tá tendo praticamente 3 itens pra cada um. Porra, meu. Chora. Praticamente não, 3 itens, né? Claro que é bonito pra ti, né? Eu já até sei qual que é o meu, nem preciso nem olhar. Qual? Ah, quem me conhece sabe o que eu quero. Você quer a máscara? Piroca. Também, hein? O que eu quero? Uma madeira. Máscara, né? A minha máscara da morte já tinha. Você quer o livro do Golem e da Mante? Quero um. É bonito? Ah, da Mante. Então, mas por ela poder ser um Golem, por exemplo, de diamante. Uma coisa requintada, um livro bonito, tudo trabalhado. Golem de. Poderia ser o livro do Golem de porcelana. É, vai fazer o que? Vai servir chá, caralho? Ele é imune a todas as magias. Imune a dano cortante, não risca. É imune a dano elétrico. Imune a dano elétrico. Mas super vulnerável à concussão. É. Não pode tocar, caralho. Não, não. Você joga raio. You have no power, you cannot move. Não! Ele é um chapelê. Né? Não é pra olhar agora, tá? Nossa, essa lança dela. Jeff, quantos bonita. Diamantinhos a gente achou? Diamantinhos. Dá as joias agora. Ah, podem ser todos os slots, né? Mas, ó, você tem ponto heróico ainda? Tenho. Então já é um slot de graça. Quer fazer? Às vezes elas estão dali, ó. Eu tô com deslocamento zero. A não ser que eu não queira me carregar no mínimo uma gente. Diamantes de 100 PO vocês querem. É. Deu mais de 100 pior. Ele por enquanto é a Kai daqui. 11 diamantes de 100 pior. Como assim? Vai sair daqui por 83. Era um D100. Não, não era, são 2 D10. Era sim, 38. 11 diamantes. Okay, 11 diamantes. Diamantes de 5 mil pior. Opa, esse é bom pra ressuscitar pessoas. 4. 4? Caralho, 4. Mas vamos a gente fazer um portão e vai agora. Verdade. Tá, 4 de 5 mil. 4 de 6 de 11. 11 de 100. Se você quiser, ó. Que mais, assim, específico? Ariel, toma meu ponteiro, como mais um slot. Eu quero alguma. Ela é religiosa, então pode aumentar a dificuldade. Um slot. Mas eu queria alguma imagem religiosa de Santa de Glória. Só que agora com essa de glória você vê a glória em casa mãos. Eu não sei nenhuma imagem de glória que eu dei. Imagem de glória enfeita de Jade. Não, tem que procurar ele, mano. Acho que não tem nenhuma elfa, né? É uma elfa extra. Ele não vai estar no slot mais. Não precisa nem rolar, Jeff. Vai ter um altarzinho, né? Vai curar fundo já ou curar fundo dos outros pontos? Mais algum, alguma pedra pessoa preciosa diferente? Quero o Agatha. Agatha? Que tipo de Agatha pra fazer o quê? Quero o Agatha. Que Agatha que é? Agatha Christie. Você quer fazer o quê com essa Agatha? Você consegue fazer quatro mil de Agatha. Agatha de 100 PO pra fazer o quê? Não é Onix? Não, é a Agatha de 1000 POs. Não, de 1000 POs. Despertar, amor. Agatha de 1000 POs. Tá com 5. Você consegue fazer 4 magias. Você não quer um rubi de 1500 reais? Ágata de 1000 peças de ouro. Eu tô dando meu ponto heróico e o... 10. Linha de força? Não, não precisa. Isso vai dar muita merda. Ih, rapaz, então... Mais alguma joia? O ponto heróico vai ser usado. Mais alguma joia? Joia? Peças onde serão atendidos. Oh, peça aí. Manda já pra nós, então, pra ver. Não tem. Panela de 1000 peças de ouro. Incrustada com uma joia. Incrustada com joias. Eu não tenho acesso. Caraca, mano. Eu sou o meu maior de monte. 4. Ok. Vocês têm 4 banquetes de herói agora. Eu tenho acesso, não tenho magia. Mas é destruída, lembra? Consumida. É consumida na magia. Os heróis estão consumindo mais. Os heróis estão com tanta fome que eles comem até a panela. Rafa, quantas eu já estou com? Acho que não me interessaria ver isso. Obrigado. Tá? É que eu não preciso. Eu uso Wish e eu uso magia. Eu gosto de... Mais alguma joia interessante? Componente pra fazer magia. É, então. Dá uma vasinha pra gente. Já tem 4. Acabei de sortear. Acabou de sortear? 4 banquetes de heróis. Deu 4. Ah, tá bom. E deu 4? É. 4 dias com sabedoria boa. Ok, eu acho que já. Só queria uma estatuazinha feliz. É, as mais alguma coisa? Usar, falta? Rubi. Rubi, que tipo de rubi? Não sei, eu só sei que tem mais magia que precisa. Eu sei muito o que eu quero. Rubis da virtude. Não. É... Então tem que rolar. Vai, tem 5% de chance de ter um. Acho que eu não tenho. O que aconteceu com os rubis da virtude e depois o paladino foi destruído? Dragon Ball? Dragon Ball. Ele já foi destruído? Já. 1400. Mas é 1400 e... Mas o nosso, não, a gente não tá em 1400 ainda. Então, tá em 1400. 1400. A gente não, virou é 1400 mesmo. A gente virou esse século? Hã? A gente virou século? Não, a gente começou a campanha em 1400. É. Então, vai virar o século agora. Vai virar o século. 1401. Isso, 1401. E quando vai ser o ano novo? É isso que a gente quer saber. É, o aniversário da top. Porque vai dar ruim no ano novo. É, se virar o século, você vai dar ruim. Eu sei, eu não vou dar cuidado aqui. Tá, vamos ver então. Um rubi da virtude, você tem? Se foi parar lá por um acaso, contrariando todas as leis do espaço-tempo, depois que o paladino foi destruído. Ou algum item de Deus. 5%. É verdade, algum item de Deus. Aqueles não estão. Aqueles lá já tem a localização... Fixa. Fixa. Bagulho da 5% tá morrendo muito. E velho. Vocês não pegaram a localização. Porque vocês são todos uns postes. Mentira. 53. Não tem rubi da virtude. Era acima de 50, não era, Top? 50. 55. Eu procuro a foto. Era 50 ou 55? Da mocinha que ela gomava. Manoria. Foto? É. Como foto? Magigrafia. É um retrato grande. Tem dois. Tem muito grande? Grande. Só que é pequenininho pra levar, pô. Tem uma 3x4, não, caralho. Tá. E algum item pessoal dela? Será que tem? Da mulher. Tem uma calcinha. Tá escrito Buma. Que tipo de item pessoal? Você tá na casa dela ali, ó. Ela tem um, tipo, ó. Se ela é tão stalker, você amava tanto, deve ter um altarzinho de paz, coisas de mãe, pessoa que ela amava. Ela usou essa folha aqui, sei lá, deve ter algum espacinho assim. Aí já é tipo isso. É, você acha que não era? Aí já é tudo isso. Tem. Vou pegar algum item dela. Eu vou cumprir minha promessa, vou juntar as duas. Vou mandar outra também pra descansar. Se é que ela tá morta. Vou mandar outra pra descansar. Se ela estiver viva, aí vou quando morrer, pra dormir. Direciona. Oi, qual que é o seu nome? Lanúria? Lanúria? Vai pra Glória, filho da puta. Ah, você sabe, tá te esperando. Sinceramente, Jeff, ela tá morta já. Rapaz, eu encontrei a Kessaria hoje. Agora o Jeff vai deixar ela viva. Ela tá morta porque ela já tem morrido. Já será que tá pintando uma side quest aí? É, já pintou, já tá aqui. Já. Descubra o paradeiro de Lanúria. Por que você acha que eu não entendi dela? Você encontrou o RG da Lanúria. Você deu uma banda. RG. Que agora então pode usar a magia localizar a pessoa, né? A Lanúria está até hoje, sei lá. Pedra Estelar. Pedra Estelar? Eu me lembrei daquele filme que eu assisti que eu falei que mexeu com esse feio. Pedra Estelar. De 1000 peças de ouro. Mais uma, tá? 4. Tem pedra estelar? Não vou mais jogar 4 dados. É? 4 de... Tem. Ah, isso quatro, me interessa. 4 pedra estelar de 1000 peças de ouro. Isso me interessa. Tem. Boa sorte, que deve ser pesado. Tá com quem? Quem que você acha? Quer metadinho? Quer metadinho? Quero uma. Não, fica com duas. Não, quero uma. Nojenta, toma. O quem desacreditar. A pergunta que você me faz. Você pode pedir o que você quiser. Se você quiser alguma coisa, pede, ao invés de ficar com inveja. Uma pedra. Uma pedra preciosa. É, quero pedra estelar. Tá bom. Mano, eu não uso, mano, você vai apanhar, porque se vai chegar de uma viagem longa pra caralho em Valcária, vai estar cheio de filho. E ai, trouxe alguma surpresinha? Não trouxe. Tu levou uma joia, não levou um brinco, levou um anel. Não é? É, cara. Pega um colar pra Marta. Pega um colar pra Marta. Pega um brinco. Só pra falar que é. Ela te deu um colar e você não vai retirar. Mano, ela te deu. Pô, não é verdade? Você não quer junto. Isso tava implícito já. Você não traz um presentinho pra ela, cara? Mas, porra. Pô, você vai ficar meses fora. Não é verdade, mano? Não vou. Que você vem até a minha casa, me fode, me embarriga e não me traz ao menos um presente. Se eu chegar, eu te abraçar. Oi, que bom te ver. Fica assim, ó. Aí você, bom te ver também. Oi, que foi? O que você viu de legal lá? Ah, não sei. Minha criatividade tá em baixa hoje. Quem tem uma, que joia mais vocês gostariam de ter? O que vocês acham que tá, teria na casa dela? Um colar de jade de... Assim, que esse colar que desce até o peito, assim, sabe, de... Rapper. Tem. Pronto, ó, um colarzinho pra sua mulher, tá vendo? Um colarzinho pra sua mulher, tá vendo? Tem uma tiara de jade? Tem. Peguei. Tem anel de jade. Eu quero dois. Eu acho que ela queria algum mapa. Tem um. Eu quero dois. Tem um. Ele quer dois, amor. Um D2. Dois. Você sabe pra que é, ele não é um cinturão de jade. Não, não quero. Escrito ele, você pegou. Ele vai dar um pra alguém. Ah, é casamento. É, ó. Ah. Até os dados deu e ele não queria. Ele então, vai dar um pra alguém, gente. Vai casar com o Lindir. Ok. Mais alguma coisa? 5, 4. Pode pedir depois, eu quero pedir uma 3. Coisa mais em off. Depois fala. É de boa, relaxa. Tá, ok. Não tem bichinhos lá. Não tem bichinhos, não é bichinho. Tem esqueletinho. Tem morto. Tem um passarinho numa gaiola penduradinho, só esqueleto assim. Jeff, eu não sei se tem como reconhecer ali, mas tem buracos cortáveis? Não. Não tem ali? Não tem mapas, nada? Tem alguma coisa que... Mapas? É que nem buraco portátil, não. Mas de bolsa bonita. Tem a bolsa de mulher? Bolsa de Hermione. Bolsa da Tomote, filha. Tem. Bolsa de mulher, mas da Hermione. Tem bolsas de mulher, sim. Bolsa da Hermione. Bolsa de espaço, filha. Ela é uma mulher. Da nobreza. É. De bruxa. Bolsas de mulher. Mas pera, bolsa de mulher é imagem. Puta que pariu. Quatro de novo? Tem uma coleção. 10. É uma coleção da Louis Vuitton. É o Vuitton. Era um pra cada mês, praticamente. Tem uma de cada marca lá. Jeff, esse D10 aí virou um D12, uma pra cada tem mês. Tem bota de... Não, eu acho justíssimo até uma por mês. É, e 12, né? Dentro de um monte de chale. A roupa mundana tinha até um monte ali. Ó, Rafa, deve ter um Chanel mais um aí. Ela tinha um Chanel number 5. Põe 12 bolsas, um pra cada vez. É essa coleira que tem pros vinhos. Gente, tô indo pra Valcara, vou fazer uma comprinha. Só uma dúvida. Nos internados tem, tipo, bem de madrugada. Tô com a feirinha na madrugada, né, Valcara? Todas as bolsas estão escrito Prada nelas, vocês não sabem o que isso significa. O quê? Caraca. Ô, Ciri, usa uma, Ciri. Usa uma, Ciri. Usa uma bolsa de Prada. Usa uma. É o universo Prada. Já, eu peguei. Mano. Dá pro Mori também. Todos esses itens são potentes. Pronto, eu já não sou demônio. Vulcanizar, sabe? É mais forte. Forte. Pega. Amor, nós temos. Pega um item mundano de lá. Item vamos mundano de lá. Um item mundano, mas que a gente que ela teria muito apreço. Que ela trouxe coisa com ela. Coisa de antiga. Que a gente sabe que ela trouxe com ela. É. Ok. Pilantras. Ok. É a minha, boa. Tá, eu vou foder vocês então. Tem um broche com um desenho de uma cidade. Tá escrito assim: Águas Profundas. É LOL agora? Vai longe. Já aconteceu na mim? É, chega, gente. O mundo da Nami. É a capital do Forgotten Realms. Forgotten Realms. É a maior cidade do mundo. Já sei onde reconstruiu o Renov. Eu continuei aqui pra isso. Vai, mano. Alguém quer visitar o velho? Poderia ser Sigil, né? Manda todo mundo pro Planescape. Gostou dessa, Nossa, né? Sim. Aquela cidade que é um disco. Fica no meio do multiverso. Assim, gostou dessa de pedir grande cidade. Um item do velho continente, né? Hã? O velho foi uma boa, velho. É, item do velho continente. Agora tem que perguntar pro Trevisão, de onde os elfos vieram? É. Fudeu. Não, eu sei de onde os elfos vieram. Baróvia. Aí fudeu, piorou. Tinha um morceguinho aqui. Por que eles foram embora de lá? Porque o titio Estrade falou, ó, negócio é o seguinte, tem uma bota aqui e ela precisa de alguns beijos. Vocês estão afim? Sabe que podia ser? Ou é beijo na bota ou bota na bunda, o que vocês escolhem? Pegar suas ferramentas, já pensou? Ele já todo mundo visitar seu pai? O verdadeiro? É. Transo eu, não, não o outro. Aí chega assim, no... não lembro. Não, o outro. Não, agora é com você. Ok, encerra. Vai, conta pra ele. Deixa eu ver quantas sessões o Rafa perdeu, vamos fazer um super resumo. Três. É assim, ó, a gente começou a sessão. É mid-season, né? Faz o resumo. Tava lá daquela fogueira com todo mundo reunido. Aí passou uma estrela cadente. Era fácil de fogo já. Já tinha sido disparado. Errou a mira a primeira vez. Né? Tá fazendo retorno. Lá em Orion, sei lá, porra. Caralho, passei a entrada. Esse Waze tá foda. Tem Bagé já? Putz. Bom, Rafa. Todo mundo tinha chegado numa caverna lá embaixo na meia da mina e não saiu mais de lá. Não, mentira. Você tava quando a gente resgatou a Kyra? Não. Foi na primeira sessão que ele não veio, acho. É. Bem, nessa sessão a gente resgatou a Kyra e a Nick. Foi ano passado. Bom, você lembra que quando entrou o clérigo na caverna? Que vocês estavam. O Adriel começou a sentar a flecha. Adriel? E virou controlado. Não. Não lembra? Não, ele tava, mas ele não lembra. Que é uma coisa que o Adriel ficou falou. Eu acho que o Rafa não tava esse dia. Sem Tel, não tava. Nossa, faz tempo. Não tava. Sim, mas foi. Vamos lá, Rafa, qual é a sua última lembrança do jogo? É. Fora Gorendil. A última sessão que o Rafa tava foi 30 de setembro. Por telefone. Não, ele tá... Setembro? Ele veio no dia da águia, amor. Que dia que ele ganhou a águia? Que ele ganhou a águia? Isso. Foi o último três dia. Sessões. Foi o último. Três sessões. Tô falando que é três sessões. Então, é a verdade, ele jogou, que ele ganhou a águia, tudo aí. Teve aquela sessão de urgência pra gente ir buscar a Kyra. Eu perdi uma. Eu perdi duas. Então ele só perdeu a da Kyra e a do contrato. Eu perdi a da outra porque... Eu perdi uma e peguei o finalzinho da outra. Eu perdi duas e peguei o finalzinho de uma. Bem, Rafa, já era águia. Deixamos lá com as fadas. Mentira. Deixamos não, a Ciere, ela que te negociou. Tô falando sério, mano. Aí você se resolve com ela. Eu tinha que dar uma garantia. Precisava de ajuda. Ó, ela falou, a águia fica lá. Bom, vamos lá. Águia me ofendeu. Vocês tinham derrotado os Hobgoblins que tinham chegado na caverna. Tá? Que chegou um bando de Hobgoblins lá, vocês detiveram eles. Ah, isso eu lembro. Tá, isso aí você lembra. Eles ficaram lá no fundo, aí exploraram a caverna, viram que tinha um demônio da tormenta e tinha dois elfos negros lá que estavam catatônicos, né? Estavam o Joseph Klinger, os dois. E depois que a gente pegou os tesouros. É, não, amor, descansa depois da águia pra frente. Calma. Depois, vocês ficaram várias sessões discutindo sobre qual plano que vocês iam traçar, e aí teve uma sessão que você não tava, que durante a discussão entrou dentro da caverna que vocês estavam, tinha aquele círculo de invocação, entrou um clérigo com os lacaios dele, né? E aí o Dini, todo mundo ficou tremendo de medo do clérigo, e a galera, não, é só um clérigo, vamos lá de boa, né? E aí o clérigo, ele controlou o Griel, ele controlou o Griel, paralisou o Murin, se eu não me engano. Na real, não era que eu não tava com medo do clérigo, eu pensei, vou tentar sentar ele na primeira. É. Você não, é que a gente pensa assim, a gente tem um clérigo, não é essas coisas, que não, vamos matar qualquer clérigo que tiver. Intervenção de medo. Viu? Nós precisa de intervenção então, divina. Então, o clérigo deles, ele praticamente tem intervenção divina at will. Ele que seja também, não tem? Não. Não, vem há 7 dias. É, uma vez a cada 7 dias, sem teste. Ah, o dele é, enquanto ele tiver slot de magia e fichas pretas... Ele toma mais se quiser. É, praticamente. Todas as magias dele atingiam vocês sem o rolar dado. E toda magia que ele fazia em vocês, que vocês tinham direito a teste, vocês não rolavam o teste, vocês já falhavam automaticamente. Né? Aí ele controlou a mente do Griel. O Griel começou a atacar todo mundo com as flechas, né? Quis matar a Toph de tudo que é jeito. E aí conseguiram derrotar o cara também. Ok. Beleza. Depois disso, na exploração na caverna, encontraram um fantasma. O senhor Figueira. Que era o Killiner, espírito de Figueira, que foi o cara que lacrou a biblioteca. Aí foram conversar com esse cara. Né? Conseguiram trazer a sanidade de volta à mente dele, pra conversar com ele. E aí ele falou pra canalizar o poder de uma divindade na muralha, que ia se revelar a chave, o enigma, pra você conseguir abrir a biblioteca. Isso aí. Aí foram até a biblioteca, né? Até a frente da biblioteca, até a muralha que tá lá. Foi o Celerinho de escravo, a Lisbeth e o Murin de guardas e o Griel disfarçado. O Griel oculto, quer dizer, escondido. Né? Conversaram com os clérigos que estavam lá, tudo, né? E eles ficaram usando o Celerinho. Jogaram o Celerinho com telecinés na muralha, depois mandaram o Celerinho dar um murro na muralha em troca de um bife. Né? Cada vez que atingia a muralha, ela dava um contragolpe, né? Um choque de retorno, e feria todo mundo, jogava todo mundo pro chão. Né? E em duas ocasiões que isso aconteceu, a Lisbeth desapareceu e ficou sumida por um minuto, sem se lembrar de nada que tinha acontecido. Né? Para ela foi um segundo, foi um estalo. Para os demais, foi um minuto que passou. Né? Os clérigos saíram, foram debater sobre o que tinha acontecido. Né? E aí a Elizabeth fez canalizar divindade na muralha, né? Depois que o Griel ficou rezando, comandando ventinho, queria colocar o coração de glória. Soltando umas bufas. Aí foi e fez canalizar divindade e apareceu esse enigma que tá aí. Você lembra desse enigma? Eu acho que não também. E isso diante disso. Tá vendo? Ele perdeu bem mais sessões. Diante disso, a gente consegue saber que naquele corredor tem os. A gente viu as câmeras. Porque os caras só conseguiram decifrar depois que viu o Briel se materializando e fazendo bagulho. Naquela sala. Hã? Tipo, naquela sala tá cheio de câmera. Tipo, nas costas do Briel. Então, o Briel entrou lá, ficou escondidinho nas costas dele filmando. Ele filmando e a câmera filmando atrás dele. Mas assim, não só eles sabem como, né, já foi mostrado que eles sabem o bagulho inimigo, mas sabem que tem um elfo solto. Sabe, o Urutucane sabia isso o tempo todo. Ah. E não mandou atrás da gente porque ele tá de boa. Não, porque ele tá usando a gente. Ele tá usando vocês. Exato. Você gira subir. Vocês saíram. Que melhor que um elfo na cidade dos elfos pra descobrir as coisas. Exato, vocês saíram de Arton Norte, atravessaram um continente inteiro praticamente. Nossa. Desbravaram Lenore. Era você. Desbravaram lá, menino. Você não sabe, não tinha despertado ainda? Não, eu pensava que tava na cadeira errada, não é possível. Não, eu pensava que tinha mais gente. Não, era eu que tava falando. Não, era o Griel. Desbravaram lá no Lenore inteiro, conseguiram chegar até Lenore. Cara, tem um motivo muito bom pra você estar lá, ponto número um. E segundo, vocês devem ser muito bons em alguma coisa pra conseguir ter chegado lá. É, matar orcs. E aí, lembrem-se bem, o Rafa vai poder revelar uma coisa em off pra vocês agora. Revelar que é saco, hein? Quando vocês atravessaram o portal, né, o Cypher gritou, pode fechar. Lembrem-se disso? Sim. E aí o Urutucan perguntou, estão todos aí? Ele falou, estão todos, pode fechar. Aí fechou o portal, vocês estavam presos na gaiola. Ou seja, se estavam todos lá dentro e o Griel não foi algemado, é lógico que o Urutucan sabia que ele estava lá. Não, quem sabia até porque o Cypher disse N vezes que ele estava ali. Exato. Ele tá aqui, ó, bate aqui. Exato. Ninguém achava. E o Urutucan foi e matou o Cypher, lembram disso? Sim. O que o Urutucan falou pro Cypher quando ele matou o Cypher? Esse bagulho de ser livre, né? Não, foi um negócio tipo, calha a boca, não estrague meus planos. É. Lembra? Era alguma coisa que sabia que ele viria. Exato. Falou, que eu levei você lá no cantinho. Eu sei que ele estava lá, né? Alguma coisa assim. Era o plano do Urutucan, deixar o Griel solto achando que tá de boa. Olha, nem tinha contado. Bom, ok. Na volta da biblioteca, entraram no laboratório, né, armaram uma confusão, falaram que chegou a encomenda, o Murin falou que chegou a encomenda, os caras saíram desesperados achando que eram as peças que faltavam pra cortar a pedra preta e fazer o super tatuzão. Né, foram desesperados lá pra fora, a galera entrou, o Griel, né, junto com o Murin, entraram lá dentro, cataram uma caixa e foram jogando o que achavam interessante. Aí não tinha câmera. Eu também. O Selenin também. Cataram e foram jogando o que tinha de interessado. Vai, isso aqui. Vai, isso aqui é uma águia legal pro Theon, vai. E foram jogando tudo pra dentro. Né? Foram aqueles tesouros que vocês viram. Né? Voltaram pra toca. Aí discutiu de novo o que ia fazer. Né? E foi onde investigou o que cada item fazia. Né? Durante esse tempo, foi quando o Murin se concentrou pra achar onde tava o General Tade. Né? E aí a águia foi, tup, bicou a corrente, compartilhou a visão com todo mundo. Vocês viram o estábulo, né? Com o gigante lá dentro, com a dragonesa lá dentro. E a parede explodiu e revelou os filhotinhos do Celerim, os abixais azuis. Né? Que são um filho. São um híbrido de Celerim com demônios, aquelas coisas lá. Que é o híbrido. Dragão, elfo. Demônio. É. E aí nesse dia a Toph usou o Ki pra ver onde que a Kyra tava, né? Visualizar a presença da Kyra. E aí a Agra foi lá e bicou a corrente de novo. Né? E aí todo mundo visualizou o que tava acontecendo com a Kyra, que ela tava sofrendo, tava um clérigo abrindo o portal atrás dela. Aí não, temos que resgatar a Kyra. Aí na outra sessão foi o resgate da Kyra. Foi todo mundo disfarçado. Ou de soldado, ou de mago, ou de clérigo. Né? Você, no caso, estava de soldado. A Ciere de clérigo. Quem mais estava de clérigo? Só a Ciere foi de clérigo. E o Celerim de mago, a Toph de mago, o Griel de mago. Não, o Griel foi oculto. Aprendiz mago. E você, o Murin e a Lisbeth de soldados. Né? Subiram para o segundo andar do castelo. E na hora que estava passando diante do laboratório. Os magos estavam putos da vida, tinham sido enganados, não tinham chegado as peças, e eles queriam fazer uma investigação para descobrir quem que tinha aprontado aquela merda com eles. Quando chegaram na biblioteca, tava assim de clérigo e mago lá, e os caras já tinham canalizado divindade, já estavam lendo o enigma. E parece um busco guerreiro. E aí todo mundo, cara, mas como que esses caras souberam disso? Aí foram resolver procurar e encontraram um monte de câmera escondida, invisível. Um monte de sensor de evidência escondido por invisibilidade, filmando tudo o que acontecia naquela sala. Aí descobriram isso. Quando passaram na sala do trono, viram o rei Holgor falando para prepararem tudo porque o Tuor estava chegando. Aí subiram no segundo andar, passaram pelos guardas, deu um trabalhinho para passar pelos guardas. Quando chegaram, foram chegar na sala, chegaram na sala que dava acesso ao corredor da prisão. Prisão, né? Não é bem uma prisão, foi modelada, né? Quando chegaram nessa antessala, a porta que dava acesso ao corredor abriu e saiu as pessoas que estavam torturando a Kyra. E o cara que estava torturando a Kyra é o líder do templo mestre de Ragnar na cidade, que era um antigo templo de glória, o maior templo de glória que já existiu. Aí ele ficou desconfiado da Toph, porque maguinho goblin, né? Aí deu uma pressão na Toph, ficou meio desconfiado, mas... parece que não viu nada. Aí foi na Ciere, que tava de clérigo, né? Ah, recita a litania de Ragnar. Aí você sussurrou pra ela, até um sussurro pra ela, através de telepatia com o arco do Griel, né? Qual que era a litania de Ragnar, a Ciere repetiu. Aí, ah, não, tá tudo certo. Prepara que o Gardalok tá vindo aí, que é o sumo sacerdote de Ragnar. Ah, eu sabia, meu sacerdote. É por isso que ele é o escolhido. Exato. É, foi o que já falou. Exato. Tipo, ah, peraí, eu sou o Thor, então meu filho tem que fazer alguma coisa também. O Thor Iron Fist é tipo William Wallace. Tem 2,5 metros de altura e solta raios pela bunda. É a mesma coisa. E a foice de Ragnar é imortal. Só a flecha de fogo mata ele. É a mesma coisa. Bom, aí o cara conseguiu se livrar do cara, o cara vazou. Aí entraram no corredor, onde tinha um corredorzão, um monte de portas. Tá? Que eram os aposentos da nobreza antigamente. Tá? Aí detectaram, em 3 portas tinha soldados e tinha sensores também de evidência. O Grial, que estava oculto, virou um monte de folha, desvaneceu. E aí foi indo com carregado pelo vento, que não existia vento no corredor. Entrou por debaixo da porta onde estava a Nick. Essa parte foi tudo. É. E tomou dois de quase dano, chutaram. Dois de pico. Aí os caras acharam aquilo estranho e entraram lá, começaram a chutar as folhas para fora. Né? A Ciri usou taumaturgia, abriu a porta onde estava a Kyra. Aí viu que a porta estava estancada, ela parou o tempo. Parou o tempo e deixou fora da bolha de tempo parado ela, o Griel, o Celerim, a Kyra e a Nick. Aí o Griel foi, catou a Nick. O Griel catou a Nick e colocou um trapinho no lugar dela. Aí foram até a sala onde estava a Kyra. Desativaram as magias que estavam prendendo a Kyra. Lembra do Obi-Wan Kenobi no episódio 2, quando o Conde Dooku pega ele? Ah, o Dooku, sim. É, que ele fica flutuando com umas algemas de força. A Kyra tava presa daquele jeito. Aí foram lá libertar a Kyra, né? Quando libertaram a Kyra, ela começou a sofrer um monte de metamorfose bizarra, estranha. Aí o Griel falou do Theon lá fora. Não, primeiro ela correu pra fora assustada, né? O Griel foi e segurou ela. Ela viu o Theon, saiu correndo pra ir na direção do Theon. Aí o Griel segurou ela firme, assim, ele chegou e pôs ela pra dormir com êxtase temporal. Colocou ela em suspensão animada. Só vai acordar quando chegar em Pandora, daqui a 6 anos. Quem tava guardando a sala eram 7 Abishai. Eram. Vocês vão rir sempre dos nomes. Eu sempre vou rir. Abissaldi. Eram 7 Abishais. Abishais. 6 Abishais negros. E um Abishai vermelho. Abixinha. Mas parece como que é alguém que não sabe falar abissal, mano. Ele fala bichal. Bichal. É, parece que alguém tem a língua presa, mano. Foi engraçado. Capixaba é Espírito Santo. Parece capixaba. Vamos trazer Rio de Janeiro com Espírito Santo. Mistura de olho. Cadê a porra do Abishai aqui no índice? Ih, fodeu. É um Dragonborn demônio. É. Basicamente. Então, folhei o livro aí, acha essa porra dessa figura, mostra pra mim. Eu acho. Ah, você tinha mostrado. É só você ir no índice. É, igual o filhotinho do Celerim. Só que tinha 6 negros e um vermelho. E aí vocês já descobriram de onde que vieram essas duas cores também. Sim. Nenhum morreu, eles não foram atacados. Greal catou a Nick, enfiou nos peitos, catou a Kyra no colo. O Greal é que tem mulher, né? Não tem de pôr, põe nos peitos. Tem 6 deles. Prata, acho que é. Prata é bronze. É bronze. Não tinha. Esse daqui era os que estavam no zoológico. Esse aqui é um dos juízes. Esse daqui são os que estão lá. Esse daqui é branco, mas. É isso aí. 6 desses. E eu que sou daltônico. É complicado. Depende da luz. É esse branco que tá parecendo um cinza. É. Cinza não é preto, você sabe, né? Mas o preto tá parecendo verde. Você é daltônico, pai? O chifre do bagulho do dragão, cacete. Ok, cores à parte. Cores à porta, agora menino de azul e menina de rosa, então. Foi o Chaves que fez o livro. Bom, o Grial catou as meninas, levou pra escada de volta, guardou o restante do grupo. O restante do grupo foi, né, quando a Ciri desativou a bolha de tempo, né? Ah, tamo indo embora. Passou na segunda porta, os caras já deram o alarme que a Kyra tinha desaparecido. Aí já virou um corre-corre. Aí desceram já dando alarme também pra disfarçar. Ó, sumiu, mano. Passaram na biblioteca. Os caras já estavam saindo da biblioteca. E um deles falando, não, pode deixar, eu vou lá. E os outros, não, vai logo até a capital e traz a porra do paladino pra cá, urgente. E aí o cara fez teletransporte e foi pra capital dos goblinoides. Eu decidi achar o segundo. E foi pra Urktran. Você sabe quem é esse paladino? É o cara que vai aparecer aí de frente. Aladino! É um cara que deve ser famoso, porque não sou o único. Fala Aladino, que tá nesse tempo de Aladino. E ele foi pra capital dos goblinoides, Rick Tran. Por história, eu posso saber quem é esse cara? Não. Não é uma história divulgada no reinado. Justamente é um ponto surpresa, hein? É igual o Paladino Goblin. Quem sabia que tinha um Paladino Goblin em Valkyria? Né? Esse Paladino é o Paladino, será? Não, é o Paladino. O Paladino. Ah, o Paladino. Ah, se fosse a Ninja, ia morrer ali. Pô, seria interessante, bom. Hein? O Paladino no norte, a Paladina no sul, você fica doce, tá ganhando, né? E aí conseguiram voltar. Pessoa. pro andar da prisão, né? Já tava noite, voltaram pro andar da prisão. Você dormiu? Todo mundo disfarçado de goblinoide, rendendo um turno de guarda. Não, vai ajudar lá em cima que fugiu humana, né? Eles estão precisando de ajuda pra lacrar a biblioteca, porque desvendaram como que abre aquela merda. Vai lá em cima ajudar, a gente fica de guarda aqui. Aí ficaram de guarda e conseguiram liberar um pouquinho de. Dar um pouquinho de folga pro grupo pra conversar com os companheiros na cela. Ah! E aí o Celerinho se encontrou com o pai dele, finalmente. Tipo, uma parte importante. Qual? Atrás da porta não tinha ali, que atrás do porta. Opa, tem a terceira porta. E a terceira porta, é verdade. A porta número 3, nós temos. Antes de desativar a bolha de tempo, eles foram desbilhotar a terceira porta. Era um portal. Aí o Celerinho virou pra si e ele falou: "Você me segura?" E enfiou a cabeça no portal. Olha que ideia genial. Por isso que eu fiquei pequeno, pra me segurar. Através do portal tem um semiplano circular, né? Uma passarela que leva quase até o meio dele. E flutuando ali no meio, aprisionado, tá a princesa dos elfos. A princesa Tânia. Sabia deixar ela lá? Ela tá lá. Sim, deixamos ela lá. Não é tão importante. Eu conseguia meus amigos. Se a gente mexesse nela, ia destravar o tempo. E eu não ia conseguir sair do portal. É. E agora o Celerinho, ele sabe onde que ela tá. Ele conhece o plano, ele viu como que é o plano todo. Se ele conseguir recuperar a habilidade de fazer a magia demiplana, ele consegue abrir uma porta pra entrar ali. Eu não preciso nem fazer isso, é só eu sair daqui. Eu posso estar lá invocar e resgatar ela. Sim, pode estar lá invocar e resgatar ela. A princesa, ela é refém direta do Ptior? Não, do Holger. Do Holger. Ah, o Ptior ainda tá pouco se mexendo pra cidade. Não, porque isso justifica, porque o Urutucano não fez nada quando a gente descobriu o bagulho da mulher. É. Pô, né? Descobriu onde tá a princesa dos elfos, tá ligado? Mas ele não sabe. Ele não sabe. Ah, ele não sabe? Mas sabe. Foi, parou o tempo, eu entrei e saí. O tempo tava parado. Ah, mas imagino que pô, tem um portal ali. Se passar alguma coisa que não seja um orc, acho que deve ter alguma... Bom, aí são outros. Tipo, mas também pô, tá tudo parado. Mas parou alguma coisa. Mas lá dentro não tá parado, tá? Tá, tá. Lá dentro o tempo inteiro tá parado. Ah. É porque ali é outra fogo. Dimensão, né? Já tá atrasado. Mas mais. Ali é outra dimensão, né? Por isso. É. Ali é outra dimensão. Outra dimensão. Bom, para os 500. Outros 500. Tô fazendo porto demais já. É, já tá. Abusando, já. Pessoal, ó, presta atenção, cara. Não é pessoal, que é manjubinha. Manjubinha! Por que manjubinha? Ficou com o pé do frango aí. Por que é, ué? Manjubinha. Ai, caramba. Contamos agora? Ele perguntou, você falou até ele perguntar, ele já perguntou. É porque o Bedão adora o molho tártaro. Adora o quê? O molho tártaro. Como assim? Você nunca comeu manjubo com molho tártaro? Não. Chega aí, manjubo. Caralho, é algo sexual, mas eu não entendi. Não é sexual. Não é sexual? Não, é que a gente consegue... Por incrível que pareça, Rafa, não. Não, é sexual. Dessa vez não tem merda. Eles foram óbvios vezes. Dessa vez é... Não, é que fui eu que inventei a piada. É por isso. Manjubinha. Que é isso? Tá dispensando o seu lacaio? Não, é o mosquitinho. É só isso, Emily. Diabo Vesprada. Bom, descobriu a princesa, aí voltaram. O Celerinho encontrou o papai, vamos dormir. Deitaram e dormiram. Nunca, né? Dormiram. Finalmente dormiram. Eu ainda tô com meus PVs alterados. Sim, sim. Você não volta nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais, velho. Nunca mais? A não ser que você vá pra algum lugar que tem um grande poder de cura e regeneração. Nunca mais? Ele cortou a sua orelha? Cortou a resposta. Aquele meu... É 192, mas ele tá 193. Nossa, mente vendo o céu, PT. Ele me transformou num elfo. Perdeu, velho. Você mandou essa cortadinha com a espadinha de Golim. Você conhece o lugar? Você que não tá indo. Quando pegar a espada... Eu imagino que você não coisa o livro. Não, não. Tem como... Não, eu imagino que você tá pensando. O atuais aqui não é atuais. O que você tá pensando? Eu tava pensando que era o Google do livro. Eu tô nessa marca do atual. O atual é o marco do livro. Isso, não, eu sei o lugar, mas eu achei que por vocês dois serem do ali tinha alguma coisa mais. Mas a todas as almas cortadas. Não, ali eu sei, eu sei entre os dragões. Menos a sua orelha. Porque a sua orelha foi só cortada, né? Não, tudo que é cortado pela espada. É que nem o braço do Timaro. Não vai, a gente até brincou que ia ter que ficar procurando a asinha dela, o bracinho dela pro nosso. Quem que teve a orelha comida mesmo? Foi o Holyfield, não? Né? Foi? Não é Jeff, é que a gente. Mike Tyson. Mike Tyson mordeu. Foi do Holyfield. Ah, é o. A gente descobriu isso, lembra, Jeff? Que a espada só corta, ela não absorve. Ai, mano, mas essa personalidade ainda não chega. Não, não. Falou que só cortava, tinha magia lá na espada pra só cortar. Eu acho que é absurdo, porque é tinal. A pedra tá na pedra. A espada foi encantada pra só cortar. Teve alguma coisa assim, mas eu não lembro. Para absorver. Isso. Então, ela não absorve, ela só corta. A outra espada, a gêmea dela, que absorvia. Só cortada, não foi absorvida. Deve estar lá no chão. Deve ser absorvida, fodeu. Mas já foi regeneração, não posso botar a orelha animal? Não, não tem alma, orelha. A gente tava na parte da sua alma, tá cortada. Você parou com a gente falando que tava na prisão encontrando. Você é um meio elfo, porque você é postiço. Sim. Bom, aí dormiram. Bom, agora sim, última sessão. Sem tomar chá. Vocês dormiram, certo? Quando ela vai tomar chá, ninguém vai perceber. Ela toma chá. Na manhã seguinte, quando os guardas começaram a chegar pra levar os escravos pro turno de trabalho na mina, vocês esconderam a Kyra, o Grung, a Levandra e o Urso, o Kaerne e o Pérola dentro do buraco do túnel que vocês usaram pra fuga. Lembra, Rafa, o túnel que vocês usaram pra fuga? Da noitinha do cocô. Ah, sim. Esconderam todo mundo lá. Kyra, Levandra, Kaerne, Pérola, Grung. O nome do seu urso é Kaerne? Caralho. Vai sair do chifão aí, vai bater em todo mundo. Então elas ficaram escondidas lá, a Levandra ficou pra tomar conta da Kyra, né? E aí vocês saíram decididos a ir conquistar aliados. A missão de vocês pra aquele dia era ir até o Bosque das Fadas, que nunca foi violado, e ir até o cemitério. Eu ia perguntar quem que é. Essa é a Denise. Ou a sua mãe já voltou? Não, mas ele tem a chave, né? Ou só tá uma tira. Mas a Denise já tá entrado. Nossa, o meu perdeu a cor já. O meu tá começando a arranhar aqui embaixo. Não, o meu saiu quase tudo. Você tem quanto tempo isso aí, não? Bastante, uns 2 anos. Mas já tá começando a pesar 4 quilos. Ainda não, só que é por dentro, como é que tá bonito. Por dentro não fica ruim. O meu tá aqui, ó, porque eu sempre deixo no início da frase, sabe? Pra fazer essa frase assim. Então eu sempre deixo essa parte pra baixo. Você tá apagando com essa frase. A parte de fora oxida. Né? Não é que oxida, é. Você raspa nas coisas. Desgaste, né? É. Desgaste. Porque isso aqui não oxida. Essa pintura não sai, é muito bom. Não é. É tungstênio. É uma boa esse anel. Mas. Não queimou ainda? É o ferramenta da minha bola de tratamento nesse tema. É? Lamentável. Olha lá. Saiu da Falou aí pra ela? Tô louco, você falou aí pra ela, bebê? Sai daí, mano. Mas que buceta, tem tantos copos aí, velho. É, eu acho que eu ia falar, põe um negocinho em cima de. Pera lá. Caralho. Não, você tá estragando a ideia do porta-copo. Tá, usa um embaixo. Porta-copo. Olha só, ó. Bom. Como você é meu filho. É só virar. Retornando. Põe um embaixo aí também, Di. Retornando. O grupo foi dividido da seguinte forma, Rafa. De todo mundo, né? Se ele de clérigo. Griel de clérigo. O restante de quem sabe usar armadura. Theon, Lisbeth e Murren, que já é orc por natureza. Foi de soldado. Não precisa estar de armadura. Celerim de mago e a Toff de escrava do Celerim. Escrava sexual. Inclusive marcaram a testa dela com a runa do fogo. Não sei. Só se regenerar. Não, queimaram a testa dela, tem casquinha agora. Foi a testa mesmo? Achei que foi o fogo. Não, foi a testa. Tem que deixar visível pro cara saber que é. Se eu tivesse aqui. Eu sugeri pra eles fazerem um bode sorrindo, não quiseram. Eu achei que era zoeira. Foi por isso que o Ariel vai usar. Vai e deixa o seu char sozinho. Não, gente, deixa. Idiota. Tudo bem, teve que fazer o Sebias, mas não sabia que ia ser na testa mesmo. A gente faz o. Precisava. Não precisava. Não, não você queria precisava. Encostar a bunda. Por quê? Né? Porque a gente precisa deixar a marca visível. E pra você andar com seus itens, você tinha que, tipo, ir toda com o manto por cima. Mas, mano, vamos então, pegar o velório, né? Então na cara ficou uma boa opção. Mas qual que é a marca? Ficou bem visível. É quase se fosse uma folha. É quase a runa do Gandalf, só que dos dois lados. Eu tenho. Ah, é verdade, mostrou o grupo. Isso, só é só o esqueletinho da folha. Eu vi o só. Mostra aí, mano. Bom, legal, o Rafa é cego. Aí, quando estamos saindo de dentro da cela, vocês ouviram uma voz, ou pensam ter ouvido uma voz, vindo de dentro da cela, falando, murmurando baixinho. Foram olhar a Kyra, analisar a Kyra, tá tudo normal com ela, continua dormindo em estado de suspensão animada. Mas se tiver a impressão de ouvir isso. Ele tá falando. Aonde? Dentro da cela. Onde no buraco do cocô, ela tá. Tá todo mundo falando que é barulho mesmo, peixe. Tá fazendo ideia. Foram lá checar, não. O cara falou alguma coisa? O cara lá tá lá. Branca de neve. Eu acho que falou que eu sou pensando. Não, acho que ela falou. Pelo menos assim. Bom, saíram e foram para as ruas. Quando vocês saíram para rua, para as ruas, vocês foram ficaram surpresos. Porque as ruas não, de Lenore não é como vocês pensavam, assim, um ambiente militar. É uma cidade normal. Tá? Com comércio, tudo, pessoas circulando para lá e para cá. Tá? E Lenore ela se tornou uma metrópole de diversos povos. Existem os goblinoides que estão ali, mas existem outros tipos de criaturas também, criaturas de outros planos. Tem meio dragão, tem genase, tem um monte de coisa diferente que está ali habitando junto com os goblinoides ali. Tá? Escravos com seus mestres indo para lá e para cá o tempo todo. Tá? Tem patrulha, tem vigílias, tem vigilância, tudo. Tá? Mas a cidade é relativamente tranquila. Com isso vocês conseguiram transitar pela cidade tranquilamente, tá? Ela tem vários níveis, tá? Tem um nível do solo e passarelas que conectam as árvores, né? Árvores que tiveram seus galhos torcidos e unidos magicamente para formar as passarelas, né? Vocês foram num nível intermediário ali, onde não estão no nível da ralé, nem no nível top da balada, masterclass. Não estão tão no meião ali e foram indo em direção ao bosque. Quando chegou perto do bosque, uns 50 metros mais ou menos, a passarela interrompe, tá? E termina num tablado circular, onde tem um posto de vigia. Desceram até o nível do solo, e aí, para entrar no bosque, né? Só que o nível do solo, o bosque ele é cercado, um verdadeiro muro de Berlim. São 7 camadas de barreiras até entrar no bosque propriamente dito. É quase que muralhas. Várias muralhas. Só uma é mágica. É, mas tudo físico. 7 barreiras ao todo, né? Mas se ele jogou um verde no cara, num dos clérigos, e aí tava você, Sir e Lisbeth. Jogou verde num dos clérigos e falou, ó, eu quero entrar aí, mas pra quê? Não pode. Eu quero entrar porque eu quero achar o ponto fraco desse lugar, pra destruir esse lugar, e o Gardaloc tá chegando. Quando o Gardaloc chegar, a gente fala pra ele, ó, a gente que derrubou. E aí a gente vai se dar bem com ele. A gente, nós, ó, nós, né, parça, clérigo aqui, né? Aí o cara, tá bom, né? Aí ela ainda fala, você não tem nada a perder, porque se a gente entrar aqui e não voltar, ninguém vai ficar sabendo. Só você que tá sabendo. E se a gente sair dali com uma solução pra esse lugar, né, você vai se dar bem com a gente. Eu falo, beleza, entra aí, eu vou, daqui uma hora eu vou abrir de novo isso daqui durante 10 minutos. Se vocês não voltarem, eu fecho, já era. Lá dentro. Durante 10 minutos, achei que era só uma hora. Não dá! Não, eu ia deixar 10 minutos saindo, o cara foi da hora aí. Foi da hora, eu achei que ia ser tipo uma hora. Morreu! Vocês não viram ele com relógio, viram? Não. 10 minutos. Bom. Lá dentro, quando vocês atravessaram. O bosque estava adiante de vocês, mas não tinha ninguém no bosque. Aí vocês foram, saíram da graminha e entraram na selva. Isso é uma película que divide, como se fosse um outro plano. Quando vocês atravessaram essa película, um negócio inteiro habitado por fadas. Você viu aquele filme onde vivem os monstros, onde habitam os monstros? Tem uns Muppets gigantes? É tudo aqueles bichos que tem lá dentro. né? Foi um monte de faro, de bicho, né? E tinha uma raposa, uma raposinha. Uma raposa. Uma raposa, plural metafônico. Uma raposinha de anjo, é feminino metafônico. Raposa é mágico, raposa é feminino. É assalto isso aqui agora, né? Vocês viram uma raposa olhando pra vocês. Assim, ele, oi raposa, raposa, virou uma mulher, uma kitsune, começou a gritar alarme, alarme, alarme. Já vieram as fadas pra prender vocês, tudo, né? Não, a gente quer uma raposinha normal. A gente é do bem, a gente é legal, a gente quer acabar com a Aliança Negra, só queremos a ajuda de vocês, deixa a gente falar com a rainha, né? Não confie em tudo que vocês vão. Não confie em tudo que vê. Mas vocês têm uma rainha pra gente conversar. É. Foi assim. Foi assim. Dando uns pés de bola fora, mas. É, foi. Me leve ao seu líder. Me leve ao seu líder. Você acha que eu vou cair nessa? Por que não? Muito custo chegaram na Rainha das Fadas, a Rainha Miranda, né, que ela estava sentada num trono dentro de um botão de rosa. Vocês estão bem esse dia, hein? Vocês estão bem esse dia, rapaz. Saiu de lá de dentro, né? Assim, ele se curvou, né, e falou, eu sou a Cie. A Lindsay olhou pra ela e falou, cadê o rei? Pra variar, a Lisbeth querendo talaricar o marido dos outros, né? Já arrumou treta com a rainha, já teve briga, né? Aí a Lisbeth fez um teste de força com um dos guerreiros da rainha, venceu uma queda de joelhos. A Ciere mostrou os poderes druídicos dela pra rainha. A rainha ficou meio convencida, a rainha falou, tá, tudo bem. Parece que vocês estão de confiança, mas vocês vão ter que passar na prova da minhoca. Aí mandou elas duas pra prova da minhoca e segurou o Tel como refém. Que é a prova da minhoca? Teve duas provas da minhoca. Eu te garanto que é mais safe do que o que você então, passou. Então, a prova da minhoca, na verdade, elas estavam achando que era uma coisa, era outra, né? É, teve duas provas da minhoca. É. A de vocês é do Tel. Ele foi bem seguido dele também. Ele foi bem dele também. Elas foram transportadas por dois lobos gigantes. Lembra aquele lobo que ela falou que ela queria? Uhum. Eles estão lá. Vocês viram os lobinhos. Ela vai roubar esses lobos, você sabe, né? Você, elas montaram no lobo, o lobo atravessou o hiperespaço, levou as duas para uma caverna, começou a chover minhoquinha na cabeça delas, né? E aí veio uma minhocona, aquele verme gigantesco de Duma, para comer as duas. Vermes, né? Malditos. É, vermes malditos. Assim ele foi, fez comunhão com a natureza, ficou amiguinha da minhoca, né? O ponto alto foi que ela deu aqueles bons frutos de druida para minhoca, encheu a minhoca de comida, a minhoca ficou feliz, ficaram amiguinhas. Ela falou, leva a gente pra rainha agora. A minhoca também viaja pelo hiperespaço. Meu raposo. Só porra. É. Só raposo que grita. Então, mas o grito dela viaja no hiperespaço. Muito mais então a raposa é uma bosta, com o grito dela viaja. Ó, fim de alarme. Voltaram pra onde tava a rainha e aí encontraram o Theo Janu com a rainha. Prova do minhoca. Prova da minhoca. O que aconteceu lá eu não sei. Você pode dizer depois se você quiser. Mas você tá, se quiser também a gente vai entender. Que os olhos não veem, o coração não sente. Tá meio louco, hein? A cara tá louca mesmo. Então, mas tava em público, não tava no reservado. Tava no salão do trono ali, o Théo já meio é pela selva, né? Quem ousaria dizer algo assim da rainha? Na natureza selvagem, fia. É o quê? Não vi nada. Eu tava na outra prova da minhoca. Bom, chegaram, a rainha falou, ok, parece que vocês são... São gente boa, né? Deu uma olhadinha pro Teão. Vocês passaram na prova da minhoca. Aí. A rainha falou que os humanos são ótimos amantes. É, os humanos são ótimos amantes. Os humanos são ótimos amantes. A rainha falou: bom, tudo bem, eu ajudo vocês, só que tem uma condição. Nenhuma fada minha vai botar os pés pra fora enquanto a gente não puder usar nossos poderes lá fora. Porque lá fora a gente tá em desvantagem. Então desativa aquela porcaria daquele firewall e a gente sai daqui. Aí a rainha deu uma tatuagem pra cada um de vocês, né? No braço das duas um ramo de flor. E o senhor foi na bundinha. E você, ela deu um tapa na bunda e falou, veste uma roupa, homem. Aí você já sabe, né? Foi a tatuagem. A tatuagem fica onde ela a seu gosto. Que tatuagem é na bunda? Coloca no caule. Tanto o local quanto o conteúdo. Agradecemos a cresce. Exato. Você escolhe onde você tem uma tatuagem agora. E a tatuagem, quando vocês tocam a tatuagem, né? Vocês se comunicam com a rainha. Peraí, deixa eu pela mente, cuidado. Pera, Jesus de porco. Aí! Nossa, eu ia colocar nas costas, mas foi com o cara pra ela. Bom, isso aí, ó. Outra coisa aqui que o GM não citou, mas talvez acho que seja até válido citar. As espadas de alguns orcs, eles têm a espada da tormenta. É, eles têm espadas negras. Tá, tem umas espadas de Tinal. Tem uns com Shrak. E tem umas espadas de aço rubi. Espada feita da tormenta. Seria tudo de matéria vermelha. Aço rubi. Aço rubi. Eu também sabia que tinha. Já deu um spoiler pra vocês. É, eles já estão explorando, investigando o caminho. Mano, os caras são mais foda da Terra, não é um pariu. Eu sei se foda. Fizeram cimento, fizeram outro fazendo um raço com tormenta. Assim que você compara essa tecnologia. Mas invadir depois de Caminfor dá um de boa, hein? Só invadir o Caminfor parado. Hein? Uma pergunta. Ai, tem um porquê isso. Tem um porquê isso. É muito bom. É, como que é? Metal, o que é? Aço rubi. Aí tem o meu golem que é o gigante rubro. Uhum. E tem a torcida do Flamengo. É. Tudo atormenta. Tudo. Tudo atormenta. Caralho, é tudo Leféu, aquela porra do Maracanã. Eu fazendo piada de futebol, velho, né? Caiu hoje. Esse ano. Hoje não, o mundo. Acho que você gostava de futebol. Vem ver se você me dá a bola. Bom. É. Futebol. Fizeram o acordo com a rainha falou: beleza. Derruba a torre que eu saio lá e ajudo vocês. Só dá um plá com a tatuagem que eu vou lá ajudar. Sério, lá dentro. O grupo 2. É, Griel de clérigo, Celerim de mago, Toff de escrava, Murin de guarda. Deixaram o grupo 1 no bosque, passaram direto, né? Pegaram a micareta, eles queriam desviar o tempo, pegaram a micareta e passaram em frente ao templo. Né? Na frente do templo a Toff ficou se cagando de medo. Porque era um templo de Glórien que foi convertido a um templo de Ragnar. E a morte, ela emana. Né? Ela é palpável, ela emana de dentro do templo ali. Ao redor dele tudo. Palpável, oi morte. É. A palpável, oi morte. É, oi morte. Com a roupa morte. Vocês, eles passaram ali em frente. Interagiram com os clérigos. Deu uma averiguada na Toph, deu uma olhadinha nos olhinhos de tormenta dela, ficou curioso com aquilo. Conseguiu passar de boa, chegaram no cemitério. Quando chegou no cemitério, a Toff viu que tá apinhado de fantasma, tá lotado de fantasma ali dentro. Né? Ficou a Toff e o Murin pra fora, o Griel e o Celerim entraram. Quando entraram, os fantasmas rodeando os dois. A gente pediu pra eles ficar pra fora. O Orc e o professor falando fantasma. Tentando possuir os dois. Né? O Griel, eu quero falar com vocês, Os fantasmas não. Não respondendo nada, ele virou as costas para sair. As mãos saíram do solo e agarraram eles. Tá? E eles foram agarrados por múmias. Aí foi onde a Toph e o Murin entraram. Né? E na hora que a múmia chefe foi para peitar o Griel, a Toph se colocou no meio dos dois para proteger o Griel. A múmia deu uma segurada ali, deu uma pausada. E o Murin ficou sendo atacado pelas múmias lá atrás e resistindo bravamente. Por algum motivo, eles não gostavam de orcs. É. E as mãos usando elfos aí. Bom, a múmia que recebeu eles foi o cara que era rei dos elfos quando eles chegaram em Lenore. Primeiro rei elfo. E foi o primeiro a ser morto pela Aliança Negra. Pela Aliança Negra, não, pelos Hobgoblins na Infinita Guerra. O Cabral de Lenore. Muito custo, conseguiram conversar com o cara, convencer que era tudo gente boa. O Griel argumentou que tinha a espada de Glórien, mostrou a espada pra ele, manifestou o poder da espada, aí ele achou interessante. Aí o Celerim falou que sabia onde estava a herdeira, que ela precisava ser resgatada, que eles precisam de ajuda pra resgatar a herdeira. Né? Aí ele, tá, tudo bem, né? Tá bom, mas vocês estão andando com Orca, que porra é essa? Não, é nosso amigo, ele vai nos ajudar. Ah, é amigo de vocês, deixa eu ver, né? Aí foi lá conversar com o Murin, você é amigo deles? Sou amigo deles, sim, né? Tem certeza? Tem, não, meu amigo, deixa eu ver se é amigo meu, deixa eu olhar no seu coração. Aí foi olhar no coração do Griel, aí deu uma de Unicorn de Gravity Falls. Não dá pra olhar porque a gente não vê nada, só zoeira. Aí olhou o coração do Griel, aí viu tudo que vocês passaram, né, Montanhas Vivantes, os sacrifícios que vocês fizeram, né, quando precisava fazer o ritual pra conter o Neron dentro, fora do Murin. E aí ele viu tudo isso e falou, é mentira, vocês não são amigos. Vocês só estão aqui obrigados, porque vocês estão ligados a esse cara. Vocês estão mentindo, não tem amizade nenhuma, então eu vou matar esse cara. E aí foi pra cima pra matar o Murin. Quando foi pra matar o Murin, A Toph entrou no meio do caminho pra impedir, pra tomar o golpe, né? O Murin não atacou ninguém. O Grell segurou a mão dele, assim, encarando ele. E o Celerin foi e fez um Dispel Magic. Foi mais esperto, né? Foi. Vamos lançar uma magia. Cancelando a magia, pô. É que eu não tenho. É, eu não tenho magia sem magia. E aí o cara olhou e falou: bom, sendo assim, agora eu acredito que vocês realmente são amigos. Vocês foram defender o cara, beleza? De boa, eu ajudo vocês. Só que como vocês não. Como vocês viram, a gente não pode sair do cemitério porque o cemitério tá lacrado. Os clérigos nos selaram aqui. Enquanto aquela porra daquele templo não for derrubado, né, o, templo, o poder de Ragnar não parar de fluir pelo templo, a gente não consegue sair do cemitério para ajudar. Então, desliga aquele outro firewall lá que a gente sai pra ajudar vocês quando vocês precisarem. Só que esse é mais forte, porque esse enfraquece todos os prédios de lá. Eu me sinto um RPG de computador já. Vou fazer uma coisa, 3 de quest adicional. É, eu não quest. Eu me sinto jogando de aliança entrando na horda. Ao contrário. Não, na aliança entrando na horda. A horda são de nós, pô. Não tá entrando na Se horda. Fosse a aliança entrando na horda, a gente já teria morrido. Ok, discussões de ouro pra depois. Tem mais uma coisa que é onde eu queria começar hoje. Ah, é onde estamos. O sangue azul, né? É onde estamos. O tom principal. O Grial e o Celerin tentaram se lembrar de nomes de pessoas que fizeram parte, que trabalharam ou projetaram ou construíram a Torre das Estrelas, a Torre de Cristal. Lembraram do nome de uma família lá, de pessoas que era comum trabalhar na torre. Alberto. Tá? Alberto. E procuraram por alguém dessa família ali no cemitério. E encontraram uma pessoa. Encontraram um desses elfos. O nome dele. Você anotou o nome dele agora? Vander. Acho que sim. O que foi? Lá foi qualquer nome. Não. Bob é o construtor. Bob é o construtor. É Brain. É o quê? Brain. Ah, é Brain. Start? Eu só não tenho o nome do líder, que é o Lirion, o alvo. Ah, é Lirion, o alvo, é o nome do. Quem foi pra mim que é o alvo? Porque foi o cara que morreu. Vai lá, vou construir! De branco. Isso foi totalmente não intencional. Terra nova do céu. Ele foi o primeiro a morrer aí. O primeiro rei alto, Foi um momento de flechada, de machadada, alguma coisa assim. Não, não é Dindy, os hobgoblins, mas tipo, foi quando os elfos chegaram no continente sul. Chegou o Cabral. Cara que morreu. Oh, que terra! Antigamente tinha hobgoblins. Antigamente aqui era dos hobgoblins. Chegou assim, terra vista! Ai, ai, ai! Eu acho que o mercado lá no hobgoblin. Lirion, Pederneiras, o alvo. Exatamente, você tá fazendo uma injustiça, você nem se deu conta. Mas aí são várias injustiças. Não é só várias. Qual a injustiça que você está falando? Porque o continente era dos hobgoblins. Sim, os hobgoblins são os índios da parada. Os elfos são os portugueses. Aí depois os humanos... negaram a ajuda dos elfos e aí depois os... Não, na verdade, teoricamente... Na verdade, os elfos não são os portugueses, são os holandeses. Que teoricamente, os humanos já negaram a ajuda aos hobgoblins quando eles foram chassinados pelos elfos. Vamos pensar. Tinha uma cidade onde era enorme? Então não foi invasão, tava vazio. Não tava. Tava vazio. Tem um lugar vazio. Tem um hobgoblin ali, eu vou fazer aqui. Parece. Se não, por essa lógica, quem invadiu o continente norte também tava pegando os hobgoblins, porque ele é o mesmo continente, tem ligação. Sim, mas tava. Então é terra dos hobgoblins lá também. Com certeza. Eles não só chassinaram goblinoides, como eles chassinaram tribos bárbaras. Quem? Os elfos? Não. Os humanos. Os humanos foram pro norte e chassinaram humanos, as tribos bárbaras. Tanto é que daí surgiu um reino chamado União Púrpura. As tribos bárbaras que sobreviveram, os remanescentes, eles se uniram e fundaram um reino para poder se defender dos invasores. Daí surgiu o terceiro continente, vamos dizer assim, se não me engano. Eu não vou falar. Porque são os... Não sei se é de outro plano, de outro mundo. Nunca foi citado isso. É, nunca. De onde é, mano? Pode ser de qualquer lugar. Hã? E de onde é? Ah, do barro. Quem cagou aí? Quem foi que cagou? Da costela de um bárbaro. O único explicado são os halflings que vieram de outro continente. É. É, o Duba tá remédio. Não, por isso não, é outro continente, mas ninguém sabe onde que é esse outro continente também. É, né? Porque o mundo de Arthur só tem tanto dois. Tanto é que o... Como é que é o nome do baixinho lá que tá voltando? É um continente. Qual é o nome do baixinho seu lá que tá voltando? Calma aí, tá aqui no caderno. Murilin. O Halfling, o Zinho que faz contato com o Celerinho de vez em quando. Tuller. O Tuller. O time Tuller. É por isso que o Tuller tá vindo de navio. Ele tá vindo de navio. Os Halflings de Arton, eles são tipo hobbit. Eles são os pés peludos. É aquele hobbit gorduchinho, pezinho peludo, cabelinho encaracolado, que só quer saber de comer e dormir. Vida perfeita. É. Os que chegam depois, isso é oficial no cenário, inclusive, a chegada deles, né? Ah, os que chegam depois são os pés ligeiros. Lightfoot, eles são os ladinos. Não, né? Bilbo e o Frodo. Não, os Bilbo e o Frodo não, né? Eles são assim, eles viram. São. Não, porque tem o pé soberbo que seria os gordinhos, que são o nome do ano. É. É, o Bilbo é descendente, né? Ele é um tanque. Eles são descendentes. É, ele é um tanque. De fada, né? Os altos? Não, o Bilbo. O Bilbo Frodo? Não, o acelerador. Os meus são descendentes de fada. É. Como é que é o nome do ancestral dele? Eu vou comer esse vagalume. Como é que é o nome do ancestral do Bilbo lá, que ele sempre cita? Velho Tuck. Velho Tuck. Ele casou com uma fada. Eu sei, é isso que o cara diz, né? É ele casou com o Smaug. Bom, nesse momento, é o dia 2... Ele só falou do cara, ele não falou do cara. Ele deixou o cara foi com o mudo. Você esqueceu a parte que ele colheu. Calma. Ele falou que precisava fazer um teste,